Puta, só falta. Moleque, tem a foto com o Bob Esponja nesse fotolog, cara. Muito maneiro. Caralho, eu vou botar essa foto no Facebook agora, brother. Porra, aí, vocês vão falar, caralho, eu queria ter a foto com o Bob Esponja. Não, obrigado. Boa, depois você vê a foto do Bob Esponja, você vai falar, caralho, eu queria ter a foto com o Bob Esponja. Pode botar na vitrine? Pode botar. Foi na vitrine aí. Vou ter que cortar o Bob Esponja, porque tá complicado. Não, eu vou cortar você, o Bob Esponja é bonitinho, pô. Suas tanguinhas, que está começando pela segunda vez hoje o podcast de tanguinha. Muito leve. Muito leve. No programa de hoje, vamos tratar de la internet. Como é que é a música da internet? Ai, é internet. É tipo internet. Esse cara tá Michel Teló agora, cara. Que alívio que limitou esse cara aí. Então, nós vamos falar da internet, mas quando ela era pequenininha, de quando ela começou nas nossas vidas, entendeu? A galera que começou no Mirk, que jogava Diablo 1, opa, sabe? Tá caótica aí, compreende? Então, pra conduzir esse papo maluco, tô eu aqui mais uma vez, forjando felicidade, o Pluff! E comigo hoje, @DrBode! Só gosto de Felipe Neto, quem nunca ouviu uma música com 33% baixado no Kazaa. Você ficava dando play, só aquele trechinho, pá, opa, tá 37, tá vou ouvir de novo. Tá funcionando, mãe, tá funcionando, mãe, vem ouvir. E comigo e com o bode, o senhor Pombolino. Só pondera comigo hoje, quem conectou depois de meia-noite e ficou esperando a noite inteira baixar as duas músicas que ele mais queria no seu CDR, cara. Se quem não tiver feito isso, vai tomar no cu, entendeu? Vai se fuder e nem vou gravar pra essas pessoas. Bota uma frequência aí que é de um, por favor. Valeu, tecnologia! E hoje, nosso convidado especial aqui, Mr. Arara! Pra mim, amigo de verdade, é só quem jogou Tetrinet comigo, multiplayer, com 6 pessoas em 2002. Puta, em 2002? 2002, cara. O primeiro jogo multiplayer que eu consegui jogar na minha vida foi Tetrinet, cara. Eu conseguia rodar em conexão de escada bem. Pô, tu não tinha vizinho não, Arara? Caralho. Nunca jogou Atari, Nintendinho. Não, multiplayer no computador pela internet, eu digo. Eu não tinha amigos. E não, eu não tinha amigos, mas isso aí não tem nada a ver. Aí ele conheceu os eventos de animes. É. O Arara queria jogar Aquaplay no computador, né? Ia dar Aquaplay, cara. Caralho, eu falava que eu tive Aquaplay e adorava Aquaplay. Mas no computador não fica legal, não. Eu não sei o que é Aquaplay, cara. Você não sabe o que é Aquaplay? Aquele videogamezinho que tinha, tipo, água e você apertava os botões. Ah, dois botões? Tem que botar a argolinha dentro do pauzinho? E... Eita! Esse você joga até hoje, cara. Liberte! Pô, mas era da tinha dois pauzinhos. Eu tinha a versão até que era bonitinha, que era um peixe-espada. E tinha que botar os arcozinhos, arcozinhos no peixe-espada. Tão legal. Uma versão da pequena sereia, por isso que o nome era diferente. Muito moleado. Mas depois a gente fala desse assunto. Vamos agora pro moral de recados. Você era aqua gay, cara. Tá na hora de gravar o recado, né? Não, Manuba. Recados! Recados lindinhos demais aqui da Tanquinha Costa. Cara, isso não pode negar isso, não pode negar. Não, não pode negar. Vocês não podem negar que o Facebook da Tanquinha Corp é Tanquinha Corp, né, não, Manuba? Ah. O nosso Twitter é @TanquinhaCorp, né, não, Manuba? É nosso e-mail lindinho demais. Podcast Tanguinha, @TanguinhaCorp. Corrija-me se estiver errado, né, não, Manuba? olha só, vocês não estão apresentando a porra do podcast pros amiguinhos de vocês, né? Não, Manuba? Porra! Tanguinhacorp.com, twitter.com/tanguinhacorp, facebook.com/tanguinhacorp, podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Não, Manuba? E olha só, fiquem atentos também nos nossos parceiros de Tanguinha aí, rapaz. São todos aí, o pessoal do Baixo Frito Soco, o pessoal do Poleiro aqui, do nosso amigo Arara, que tá aí rindo atrás. E o que pessoal é isso? Tá rindo do... atrás? Tá rindo atrás, né, não, Manuba? Entre outros, aí tem a Caverna Alfa, tem uma porrada de gente. A Rafa do Tio Lucas, que é lindinho demais. Nossos parceiros muito legais, não é não, Manuba? Cara, essa piada vai perder a graça em 5 minutos, tô usando tanto, cara. Não, a gente não pode negar que essa piada é boa demais, pô. É lindinha demais. Também. Então é isso, galera. Vamos começar o podcast de verdade. Não é não, Manuba? Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water. Se vocês se lembram desse barulhinho aqui, ó. Você está apto a ouvir esse programa. Vamos voltar ao longínquo ano de 1998. Eu habitava o interior do Mato Grosso do Sul. Uma... Isso é verdade. Peraí, o barulho é a pizzeira. A cidade que é conhecida como o Portal do Pantanal, aqui da UANA. Vou tentar adivinhar qual o barulho, porque eu só vou ouvir depois que eu passar aí o podcast. Deve ser a tiazinha, cara. É o barulho do Molen, porra. O barulho do Molen. Meu pai, isso é uma boa possibilidade. Meu pai, pro trabalho dele, demandava uma coisa muito fantástica e estranha chamada internet. E nós morávamos nessa merda de interior fudido, que pra... não tinha semáforo na cidade. Então o que acontecia? Veio um cara da capital até a nossa casa com uma caralhada de disquetes, fez uma gambiarra louca, ficou ditando lá umas 2 horas, e no final a gente teve um negócio chamado internet. Ah, ele era um hacker, cara? Claro que não, era só um técnico de informática de merda, fazendo... Hacker do sertão, moleque. Caralho, moleque, esse cara é muito foda. Pra vocês terem ideia, a gente aqui da UANA, pra entrar na internet, a gente tinha que ligar DDD pra capital... Tinha que dar UANA. Conectar, porque não tinha servidor local, a gente tinha que ligar pra capital da porra do aqui estado. Aqui pra dar UANA, tinha que ligar pra capital. Maravilha, bote. Pedi autorização. E aí eu me lembro que eu ia no site da Turma da Mônica, que já tinha site, e pra ler tirinhas demorava pra caralho. Tu mandava abrir a tirinha, ia beber água, ia conversar pra depois ver a tirinha, cara. Era pica. Abri a tirinha, próxima, aí minha memória carregosa. Exatamente. Era... Pô, que a tua internet era muito melhor do que a minha, cara, e eu sempre morei no Rio de Janeiro capital. O meu computador, o primeiro computador que eu acessei a internet, não era qualquer computador. Era numa gambiarra, se tratava de um Pentium 200 com MMX. Era uma torre deitada que tinha 2 faixas de som gigantescas e alguns daqueles botões de girar, tipo de rádio, sabe como é que é? Rádio antigo. Era mais ou menos assim, ele tinha 16 MB de RAM e eu fui descobrir que ele poderia conectar a internet depois de muito tempo usando ele, porque na verdade a placa fax modem dele estava desconfigurada e tal, não dava. Também não tinha som o computador, então não tinha fazer sentido nenhum ter aqueles botõezinhos de girar, inclusive. Mas então, esse computador ele não tinha uma placa fax modem normal. Vocês devem ter tido de 56 KB, era uma placa de 33.6 KB. Ou seja, era mais lento do que o normal e o máximo que eu conseguia fazer de download dele era tipo 3 KB por segundo, quando eu tava com muita sorte. Então, não reclamo. Levante as mãos pro céu aí quando você baixava tuas fotinhas aí, porque eu ficava muito feliz quando eu ouvia simplesmente o barulho da conexão. Daí em diante era só sonhar com a internet, o máximo que eu conseguia fazer. Se eu quisesse fazer qualquer tipo de coisa, eu tinha que ir na casa do meu amigo, baixar e levar pra minha casa em uns 4, 5 disquetes, que era o que eu andava. Meu kit básico era isso. Na minha casa não dava pra fazer nada. Só queria deixar um adendo aqui. Carmen Sandiego era um jogo foda que cabia num disquete. SimCity 2000, filha da puta, não cabia em um disquete. Como eu sofri por isso, cara. Era foda mesmo. Carmen Sandiego era muito legal. Pariu. Cara, a primeira vez que eu usei a internet foi no quartel do meu pai, cara. Eu demorei pra ter internet em casa. Aí eu ia lá. Tem um quartel, cara. Eu ficava fascinado. Meu pai tem um quartel. Eu ficava fascinado, cara, porque eu usava o KD. Eu procurava as coisas e apareciam, sabe? Eu tinha um estoque de GIFs, tá? A manha antigamente era baixar GIFs. Tu abria um site e procurava GIFs, eu botava no KD, GIFs DBZ. Aí, caralho, o Goku tá dando Kamehameha e pegava o GIF e salvava na pasta. onde aposta GIFs, não sei. Caralho, cara, eu colecionava GIFs, hoje em dia eu não entendo por que, que eu fazia isso. A gente colecionava imagens, cara. Eu tinha. Começou muito disso. Teve um revival disso quando começou a popularizar o 4chan e tal. E as pessoas começaram a guardar foto-resposta, né? Mas na minha época se chamava foto-resposta, você colocava no fórum da Hard Mob. E você guardava uma pastinha só com fotinhas, assim, pra colar quando as pessoas conversavam. Porque era uma coisa tão rara e tão demorada você pegar uma foto legal e tal. E, tipo, a internet era tão vazia de conteúdo que qualquer coisa minimamente engraçada você guardava como se fosse um tesouro, cara. Guardava, guardava. Era a época que o site do Cacete Planeta reinava, cara. Pra tu ver como é que era a época sombria. O Mortadela, cara. O Mortadela. Mortadela. Eu vi a purificação do Marcos Mion, aquele site Ugly People. Então, aí eu ficava rindo com as fotos minúsculas das pessoas feias pra caralho que tinham lá. Não sei nem se essa página ainda existe, vou procurar aqui. Tinha aquele site de terror, cara. Não vou conseguir lembrar o nome. Assustador. Puta que pariu. Caralho, foi fundo, Arara. E o primeiro site de Pokémon que eu baixava era Bulbasaur's Garden. Celebis alguma coisa, Suicunes alguma coisa. Porra. Sim, sim. Grandes tempos. Era a época que todo site podia ser de qualquer tema, tipo, site de, vamos supor, instruções de aeromodelismo. Aí você procurava lá e tinha a porra da ROM do Pokémon Red e Blue, cara. Qualquer site tinha ROM de Pokémon Red e Blue. Tinha poemas do Edgar Allan Poe, tinha fanfiction de Vampiro Máscara, livros de... Tinha tudo, cara. Todos os sites tinham tudo. Eles eram bem legais, cara. E no canto esquerdo, aquele gif do cara fazendo obrinha com a picareta. Isso, né? Site em construção. Exatamente. Nessa época, a gente não tinha inventado o botão direito, né? Tipo, tudo pra você baixar, você tinha que clicar com o botão direito e salvar destino como. Procedimento básico. Se eu não soubesse isso, eu não fazia nada na internet. Eu me lembro que era tanta neura de vírus, mas tanta neura de vírus, que tudo que eu baixava, primeiro eu salvava no disquete, pra depois passar o antivírus no disquete pra ver se podia botar no computador, cara. Meu Deus! É, porque aqui em casa tinha aquela neura que jogo estraga o computador, tudo estraga o computador, não dá pra fazer isso no computador, o computador é coisa de trabalho, então era pica, eu sofria muito. E todo mundo então teve internet discadona mesmo, né? Sinistrona de eu tive discada colada, é isso aí. Qual que é o discador que vocês usavam? Então, cara, eu comecei usando o UOL. Eu comecei usando o UOL quando ainda não tinha internet gratuita. UOL, tu é garoto novo, Arara. Eu usei um que era foi comprado pelo UOL, acho que era Rio Gás, que depois virou Zaz. Cara, depois virou Terra. Eu lembro do Zaz, cara, eu lembro do Zaz. Como é que funciona o Rio Gás, cara? Que porra de provedor é esse? É, cara, era gás, cara. Milhões de provedores pequenos, assim, que foram comprados por maioreszinhos e depois vieram os grandes. Era sinal de fumaça, tá ligado? Pode escrever alguma coisa, tinha um índiozinho lá de fora batendo com a fogueira, fazendo o Pode é um dos únicos utilizadores da internet a gás, moleque. Até o que explodiu lá, deu problema na SEG e ele parou de conectar. Explodiu o bueiro e tal. Tá muito instável a conexão do Rio ultimamente. Aí ele teve que virar com o botijão, moleque. Ele ligava a mangueira no computador do botijão de gás e mandava ver, mano. Ué, muito bonito, eu queria ter conexão a gás. Eu lembro, cara, do dia. Foi no Natal, cara, quando apareceu pela primeira vez a propaganda do Wiki. Eu lembro que eu falei assim: como assim internet grátis? Me explica. Eu não consegui entender qual era a vantagem que o Wiki levava. Porra, Wiki, você é idiota? Você quer internet assim, de graça pros outros? Eu não consegui entender porque que um cachorro fazia propaganda da IG. Era um cachorro tão bonitinho. E o discador era bonitinho. Ah, um cachorrinho, conecta a internet. Porra, não passou mensagem nenhuma esse filho das putas. Mas também tinha aqueles gordos do DDI e tal. Tu vai ligar. Oi, eu sou o D. Eu sou o D. Nós somos o DDD. Aí perceberam que não dá certo e colocaram na Polarósio, né? Foi mesmo. Aí depois foi adotar o Farfa e fizeram do DDI também. Nessa época, lembra quando começaram a botar um 2 na frente? Não sei em São Paulo, Arara, mas aqui no Rio, quando começaram a botar o 2 na frente do número, foi um caos, cara. Aquela chiazinha estava acostumada com telefones de 7 dígitos, despirocaram, ficaram malucas. Meu Deus, 8 dígitos. Aí, como eu vou decorar mais um dígito? Exato, era só você botar 2 na frente da porra do número. E aí começaram a fazer 1 milhão de musiquinhas, cara. Era Márcio Garcia, Gabriel Pensador cantando 2-2-3-4-5-6-7-8. 2-3-4-5-6-7-8. Cara, era desesperador, cara. Que porra. Aqui em São Paulo colocaram 3 na frente do número. É, eu não entendo. Como é que foram todos os números com 2 se meu telefone começa com 3? Esse telefone é moderno, cara, né? Da época. É mais moderno, exatamente. Pode ser, pode ser. Pra ter telefone antigamente, essa garotada não sabe o que é o mundo. Minha mãe comprou ações da Telerge, que era a companhia de telefone aqui do Rio, e foi ganhar o número, tipo, 5 anos depois. Exatamente. E ela tinha ações até pouco tempo atrás. Ela vendeu e ganhou uma grana, cara. Você tinha que comprar... Era tipo um consórcio. Você comprava e rezava pra ganhar o número. A linha telefônica, cara, era passada no espólio do... Não, era título. Tinha que pagar 1.000 e poucos reais pra ganhar a linha telefônica. Ah, deixa para o meu filho uma linha telefônica. O nego trocava por terreno, cara. É sério, velho. Ah, eu tenho 3 cabritos, uma vaquinha. O Plan ficou rico porque ele tinha 8 linhas telefônicas, tá ligado? Hoje em dia, né? O bisavô do Plan era telefonista, né? Ai, puta dele. O bisavô do Plan era o Grandel, né? Então, eu lembro que a gente alugava uma linha telefônica do cara que morava aqui e tal, porque, tipo, a gente não tinha ainda a nossa linha telefônica, então a gente alugava a linha telefônica. Caralho, olha só, cara, que negócio, o cara compra uma linha e aluga, velho. Hoje em dia você vai, tipo, na banca de jornal e tem lá, chip, oi, claro, 10 reais. Caralho, tal. No centro tem homem sanduíche vendendo chip, cara. Tem, cara. Tem. Não, chip de graça hoje em dia. Aham. Uhum. E antigamente, pra você ter celular, todo mês você tinha que pagar uma taxa de... sofrimento por você ter algo muito moderno. Era uma taxa pesada, assim. Na época era tipo 70 reais pra você usar mais sua conta, que já era caríssimo. E na época 70 reais era dinheiro, né? Que nem hoje, que 70 reais é tua conta no Outback. O Arara alugava? Eu nem alugava, moleque. Era a minha vizinha da frente que tinha o telefone. E quando meu pai vinha ligar pra mim, qualquer coisa e tal, eu tinha que ir lá na casa da vizinha atender o telefone lá. Entendeu? Aí ele falou, sério? Aí ia ligar, né? Também se divorciou do seu pai quando? Pô, eu tinha 2 ou 3 anos, cara. Já tinha telefone em casa ou não? Não, eu não tinha telefone em casa, a vizinha tinha. Por isso. Entendeu? Eu não sou tão velho assim. Então, aí o que acontece? Ele ligava do orelhão pra lá pra casa, que era difícil ainda, porra do orelhão. E aí ele... O Plus nem deve lembrar disso. E aí ele ligava lá pra casa da vizinha. Por que eu não devo lembrar? Era eu que ligava pra tua casa? Você é garoto novo, você é leite com pera. Pode, você é mais novo que eu. Cala a boca. Porra. É, o bode então não deve lembrar também da ficha de orelhão. Esse negócio de alugar telefone... Eu lembro de orelhão sim, cara. Lá em Aquidauana, eu não tinha telefone em casa no começo. E aí minha mãe comprava muito cartão telefônico. Eu lembro que eu fiz uma coleção de cartão telefônico. Eu tenho até hoje. Eram cartões telefônicos com estados e as capitais. Eu sei que a capital do Tocantins é Palmas graças a isso. Cara, eu não entendo as pessoas que colecionam coisas idiotas. Tipo, cartão telefônico. Por que as pessoas colecionam cartão telefônico, o selo? Cartão telefônico não é idiota, cara. Ele é bonitinho. É bonitinho, mas tipo, qual o objetivo de colecionar um cartão telefônico, tá ligado? Que bonito, cara. Tipo, bom, hoje em dia, eu até me arrependo... Qual o objetivo de viver, cara? Vida não tem... Presta atenção. Peraí. Eu um dia me arrependo de ter comprado um álbum de figurinha, por exemplo, tá ligado? Gastado grana com isso. Pra nada, só pra ver um álbum bonito. Reza a lenda, meu pai contava que na época dele, eles completavam o álbum, iam na fábrica e trocavam por um liquidificador, tá ligado? Trocava por um prêmio. O álbum de figurinha, eu te explico. Acontece que geralmente quem rouba álbum de figurinha são crianças. E crianças, se tem pais decentes e uma boa família, estudam. E no local onde estudam, outras crianças também têm um álbum. E você, pra se sentir incluído, você também quer ter um álbum. A explicação é essa? Não, qual é a explicação da primeira criança que comprou o álbum? A editora dá o álbum de graça. É que nem o traficante que dá cocaína pras crianças. Eu já ganhei, cara. Eu ganhei um álbum de basquete com um pacote com todas as figurinhas, tá ligado? Meu trabalho era só colar as figurinhas. Eu não entendi, eu nem gostava de basquete. Mas foi meu aniversário e ganhei o álbum. Todas as crianças ganharam, cara. Eu acho que era a filha do dono da Panini, a criança que fez a festa. Nossa, os sucessores de Grandel compraram a Panini. Tá se desenrolando a história da família do Pluff agora, cara. Muita gente descobre onde foi parar. Hoje em dia... O primeiro jogo que eu lembro de ter jogado pela internet, cara, foi um jogo no UOL mesmo, que era um simulador de Fórmula 1. E era, tipo, basicamente só texto e tal. E você, tipo, tinha uma escuderia e você comprava, tipo, os equipamentos pro carro. Só que era um jogo muito mal feito, porque o dinheiro que você começava dava pra você comprar só um tipo de carro. só um tipo de motor, só um tipo de roda e tal. E aí quando todo mundo ia correr, todo mundo corria do mesmo jeito. Então não tinha tipo batata na corrida. Eu falei, qual que é o sentido disso? Não entendi. O cara que criou isso é um comunista, cara. Todo mundo é igual. Sociedade utópica. Ele não quer desigualdade. Sociedade utópica é onde as pessoas andam de carro de Fórmula 1. Muito legal, cara. Mas igualitária. Acima de tudo, igualitária. Aí, tipo, a graça do jogo é que você tinha que falar quando que o cara tinha que parar de correr pra fazer abastecimento, etc e tal. Só que, pô, tipo, na primeira semana, um dos jogadores já disponibilizou uma tabela de Excel que fazia as contas pra você. Você colocava os parâmetros do seu carro e ele falava, não, tem que parar no round tal, tal, tal. Aí, tipo, todo mundo corria igual, cara. Todo mundo chegou empatado na corrida, era um negócio muito estúpido. Que jogo sensacional. Meu Deus. Jogo sensacional, cara. Eu jogava um jogo que você era tipo um caçador e tinha um gorila. Aí você tinha que botar a angulação que você queria jogar a bombinha e a força. Isso era online. E era muito mal feito. Era online. Eu lembro de jogo assim de em Basic, cara. Que fazia sucesso na época. Mas eu nunca joguei online. Deve ser a mesma merda, cara. Eu lembro que no primeiro Windows 3.1 do papai, você tinha que estar C2.//Windows pra entrar. Tinha um jogo que se chamava Intellige. Era basicamente um jogo de memória. Só isso. Se chamava Intellige. Tinha uma abertura maneira, assim. Achava o máximo para as aberturas. Odiava o jogo. Queria acabar rápido pra ver a abertura de novo. Que era mais rápido do que você reiniciar o jogo. Que o computador era lento pra caralho. Eu não sei se vocês estão lembrados. Tinha uma época que estourou. É a mania do Xiao Xiao, cara, que era aqueles vídeos do bonequinho que tava lutando e tal. Xiao Xiao, cara, caramba. Todo mundo tinha disquete com essa porra. Ah, olha aqui, cara, muito maneiro. Um bonequinho de palito luta e tal. E tinha até um joguinho que parecia no estilo CS mesmo, né? Jogo de tiro, primeira pessoa. E você apontava a arma com o teu Xiao Xiao e atirava no Xiao Xiao que apareciam armados atirando em você. Tudo isso em um flash, né? De palitinho também, que é muito maneiro, que até hoje em dia eu acho irado, que é um bonequinho que vai dar o soco, aí vira um bicho grandão, dá uma porradão, aí vem bazuca. É um gif longo pra caramba também, só de bonequinho dando porrada. Vocês também não lembram disso, deixa eu falar. Eu não lembro. Não, agora eu vou catar, agora eu vou perder o resto da gravação procurando isso. Bom pra você. Eu me lembro. Eu não sei vocês aqui, mas a minha primeira grande experiência online no mundo dos jogos e diversões, ouçam, bate frente soco, propaganda gratuita, foi o... foi Diablo 1. Cri, cri. Bom pra cri, você. Cri. Olha! Olha Eu nunca consegui jogar Diablo 1 pela internet, cara. Aliás, eu não consegui nem jogar no meu computador. Que isso? Eu também. Rodava no Pentium 1, Diablo 1. Rodava bonito. Não. No meu Pentium 200 com MMX não rodava porra nenhuma. Não rodava nem Goku contra Goku no Mugen, moleque. Né? Dava alt F memory. Sério, era um bagulho muito ridículo. Sério, cara. Era muito ruim, muito ruim. Não rodava essa merda, não. Pra quem não lembra, Pombo, o que foi o Mugen? Mugen era um jogo de luta. Na verdade, era o esqueleto de um jogo de luta onde as pessoas tinham que fazer lá o comando para atacar os jogadores que eles baixavam pela internet. Então entrava um jogador de King of Fighters, Street Fighter misturado com Dragon Ball do Super Nintendo. Eu lembro que eu colocava aquele Ozaru depois, né, com outro computador do PSX, que era o macacão do Dragon Ball, contra, sei lá, o Kyo. Que era uma parada muito bizarra, você fazer toda a mistura que você conseguia. Jogo de luta, baixando os personagens e tacando ele na tela de seleção. Você simplesmente botava a batalhar todas as séries que você imaginava uma contra a outra. É muito maneiro. Eu fui pra Belo Horizonte, cara, tipo, recentemente. E eu tava, tipo, de bobeira no shopping com a minha namorada. E aí a gente foi no fliperama lá do shopping e tal. E no fliperama do shopping tinha uma máquina de Mugen, cara. Que tinha, tipo, personagens de Guilty Gear, King of Fighters, Street Fighter, Mortal Kombat, Darkstalkers, Samurai Shodown. E, tipo... várias coisas absurdas, assim. Eu falei assim, pô, que merda esse jogo e tal. Todos os personagens eram super mal programados e coisas assim. Com certeza. Não, o Mugen você esquece de jogar em modo competição, tá? Porque é completamente desbalanceado, cara. Você bota... Não é porque o Goku Super Saiyajin 5, que nem existe na verdade, aperta qualquer botão e ganha a luta, que é desbalanceado, cara. Você está sendo desonesto para com o Mugen. Isso é porque você falou do Goku Super Saiyajin Level 5, você não falou do diabo na terra dos computadores, que se chama Broly, moleque. Caralho! Broly, personagem que você apertava duas teclas juntas, ele mandava um combo de 8 mil hits lá e derrotava você com uns 3 rounds no mesmo tempo, entendeu? Tu perdia um round, ele continuava te dando porrada, tu perdia o segundo round, e ele continuava te dando porrada, tu perdia o terceiro round ainda, mesmo que tu precisasse dele. Era muito bizarro, cara, muito bizarro. Muito desbalanceado, mas o jogo era até engraçadinho. Quem não jogou, baixa aí. Uma das pérolas do Mugen foi o Street Chaves, né? Que o nego fez em cima do Mugen. Que é um jogo muito bom também, que saiu nessa época aí da internet. Quem não jogou tá dando mal. Falar que o Street Chaves, pra mim, corresponde ao começo da fase do gravador de CD caseiro. E o começo da fase, meu amigo gravou dois viados se comendo e mandou pelo canal pra gente. Arara, ouve essa história, muito triste. Música triste, música triste. Momento triste agora, certo, essa bala? Não, eu tentei imitar o Gugu, mas essa história não pede imitação, não. É, acontece que um amigo nosso, né, meio do Pod e do Pluff, ele era uma pessoa com uma boa renda familiar, acredito, porque na época que poucas pessoas tinham gravador de CD, ele tinha um gravador de CD na casa dele. Né? E eis que um dia ele avisou para os amigos levarem seus CDs RWs, né, que era uma iguaria na época. Ah, CD RW é uma coisa muito rude, é uma coisa que o tempo apagou da memória, mas só que... Com razão, aquela foto durava 3 gerações. Durava 3 gerações só mesmo, cara. E quase nada lia aquela porra, tu fudiu o leitor pra ler, cara, que merda. É, era um dinheiro jogado fora do caralho. Então, e ele mandou, amigos, levem todos os CDs RW, porque vamos compartilhar as pérolas que eu peguei aqui no meu casar. Era um programa muito maneiro que as pessoas usavam pra compartilhar arquivos. É, então, todos foram pra lá, a gente, né, jogou, brincou e tal... E ele gravou os CDs pra gente e a gente levou pra casa depois os CDs com vídeos de Hermes e Renato. Ah, ele pegou a pasta dele do casar, todos os downloads, e falou, toma aqui, galera, vocês se divertiram em casa. TV Hip BR, cara. TV Hip BR. Exato, muito vídeo de Hermes e Renato de lá, muito. Muito vídeo de Hermes e Renato, então. E aí ele mandou isso pra gente, a gente levou pra casa, escreveu chaves e tudo mais. E chegando em casa, eu não sei meus amigos, mas eu fui correndo pro meu computador, que não dava pra baixar nada, minha internet era uma merda, e eu não tinha gravador de CD, então não tinha nada. Fui correndo abrir os arquivos, instalar os chaves, que era uma das únicas coisas que rodava no meu computador. Quando, tipo, explorando os arquivos, eis que eu vi... Dois carinhas loiros, né, no estilo MMA peso pena, né, meio malhadinho... Um por cima do outro, aquela putaria, e é isso mesmo. Meu amigo mandou pra mim, nos seus arquivos compartilhados do casal, uma foto de dois veados se comendo. E dois veados louros ainda por cima, né? Se fosse moreno, não tinha problema, né? Não, aí não. O problema é que são arianos, cara, e você odeia arianos. Então pronto, aí aconteceu isso, eu tratei de, no mesmo segundo, ligar pra todos os meus amigos que estavam presentes comigo naquele momento e dizer, tá tudo bem com o cu de vocês? Porque o nosso amigo aí, que não pode ter o nome revelado, mandou uma foto aí do viadagem aí pra geral, não, maluco. Vê aí, dá uma olhada pra você. Mas o Pombo também tem um CD que ele também gravou pra mim também. Com vários filmes do Peppa Filmes e tal. Várias paradas. Um emulador. Olha o que você vai falar. Aqui dentro dele tinha uma pasta de fotos, cara. As primeiras fotos de pornografia que eu vi na minha vida. Foi o que o Pombo gravou pra mim, cara. Tu viu que eu tirei? Ele viu depois porque eu tirei a foto e não mostrei pra ele na hora, entendeu? Aí depois ele viu a pornografia que a gente fez junto. Não, era nem pornografia, era tipo a Xuxa pelada. Era montagem, né? Não, então, cara... Caralho. Tu não sabia disso, cara? Não, não sabia não. Tem um CD, eu tenho pra filme aqui, tem uma pasta foto, sei lá o que, dentro da pasta fotos tem as fotos lá da Xuxa, do não sei o que. Foi a foto da pelada que eu vi na minha vida. Caralho, foi ano passado, pô. Vocês aí que são ouvintes e vocês são muito novinhos, estão acostumados a entrar no site de pornografia e ter vários vídeos de uma hora de duração e tal. Cara, naquela época você via GIF. Foto. E você tinha que, tipo, e você salvava as fotos, porque podia, era geralmente tudo craqueado, e podia ser que, tipo, na semana seguinte já não tivesse mais disponível. E acima você... de tudo, você tinha que rezar pra foto não vir com uma surpresinha desagradável, tipo o trem da alegria aí. É, cara, e... Você tá acostumado com torrent e tal, que você acha um monte de coisa, é tudo centralizado. Não, naquela época você digitava as coisas, tinha que ficar olhando a extensão e tamanho do arquivo, porque senão era tudo pornografia com cavalo. Eu lembro que tinha jogo de tipo de Pokémon que vinha disfarçado com extensão de foto, cara. Como se fosse JPEG, aí você tinha que desfazer. O Arara, que é do mundo do fanzub, deve saber bem. Eram arquivos camuflados. Isso. Tinha servidor que você não podia nem upar, tipo, vídeos ou coisa e tal, ou arquivos maiores do que um mega ou alguma coisa assim. Então a gente pegava, dividia os arquivos em, sei lá, aqueles RMVB de 20 mega, dividia em 20 arquivos de 1 mega, renomeava tudo pra JPG e botava lá, cara. Caralho. Meu primeiro Samurai X completo eu baixei assim, cara, com net discado. Foram muitos e muitos finais de semana. Eu lembro que eu assisti, tipo, Feira da Fruta em VHS pela primeira vez. Que roots. Muito roots. E aí, tipo, eu queria assistir de novo, porque a gente tem que gravar um trabalho de escola na fita, mas foi antes do Feira da Fruta, né? E aí a gente pegou o professor nunca mais envolveu aquela fita. Fita filha da puta e tal. Que escroto. E aí, não, muito escroto. E aí, tipo, a gente queria assistir de novo, e eu lembro que a gente achou num servidor da faculdade, Faculdade do Paraná, na UFPR, e, tipo, eram 100 arquivos de 1 mega ou alguma coisa assim. E eu lembro que a gente, tipo, fez um puta serviço lá, eu e meus amigos, todo mundo baixando cada vários um pedaços. Cada um baixou um pedaço, caralho. E trocando vários disquetes e tal, pra todo mundo poder ter o vídeo, cara. É, ver anônimos é nada, que foda são os amigos do Arara, rapaz. Eu lembro que quando eu entrei no colegial eu fiz amigos porque eu montei um servidor de FTP e a gente ficou trocando MP3 pelo servidor de MP3, pelo servidor de FTP, cara. Caralho. Isso é muito bruto. Caralho, Arara Nerd desde 1900 e quanto? Cara, desde 2000, cara, desde 2000. Eu lembro que em 2001 a gente tinha página no Geosites, cara. Caralho. Eu e um amigo meu, cara, a gente descobriu que HTML não era tão difícil quanto todo mundo achava que era. E a gente colocava um monte de gif animado de caveira girando e ficava tirando o sarro do Fala Que Eu Te Escuto e coisas assim. Por que não Terra Vista? Terra Vista também era muito bom. Alta Vista. Alta, caralho, eu procurava no Alta Vista, que legal. Tinha aquele Ask Jeeves, cara. Ask Jeeves era um sistema de busca chamado Pergunte ao Mordomo, né? Ask Jeeves. E lá, o diferencial deles é que ele era voltado pra pessoas menos cultas na internet. E pra você procurar alguma coisa, você digitava a frase inteira. Então, ao invés de você, tipo, você quer saber restaurantes em Nova York? Ao invés de você digitar, tipo, restaurantes em New York, como qualquer pessoa normal, você digitaria, eu gostaria de saber onde ficam restaurantes em Nova York. E aí, estava uma lista e coisas assim. Caralho. Não funcionava. Mas a proposta era essa. A proposta era essa. Você falou disso agora, eu tô lembrando daquele um site que era tipo um gênio, que aí você respondia 10 perguntas. Akinator, pô. E ele disse o que você tava pensando, tá ligado? Akinator é moderno. Isso é moderno, pô. Será que aparece Tanguinha Corp no Akinator? Caralho, peraí, vamos lá, teste, todo mundo junto. Vamos lá, todo mundo junto. Maquineta.com. Ano passado o Plus descobriu a putaria Maquineta. Não, depois você não teve, até do Darth Vader essa merda. Não, uma vez eu realmente fui mexer Maquineta, eu não tenho a dúvida que essa merda funciona. Eu vou pegar alguma coisa bem conhecida, então eu peguei tipo meu personagem favorito de Samurai Shodown, que é o Balford e tal. Mas assim, vamos ver se ele descobre. E ele descobriu, cara. Aí paguei tijolos e falei assim, nossa, essa merda funciona. Eu vi que essa merda funciona quando eu procurei a Impa do Ocarina of Time. Pô, o character? Eu lembro que eu encontrei o Montgomery da turminha, que era Long Gang. Caramba, cara, você tá muito bom então. Mas tem primórdios da internet, pô. Voltando! Não está lá, decepção. Tanguinha Corp não tá aí no Akinator, mano. Mas eu tô procurando aqui ainda se o personagem é azul. Não é azul. Não é um personagem, cara. Não vai encontrar, porra. É, isso aqui é merda. Fala personagem. Não, mas ele descobre tudo. Ele é genial, cara. Ele é um gênio. O personagem é a Tanguinha Corp. É o Tanguito. É o Tanguito, o personagem. É, que nem apareceu pra lugar nenhum. Seu personagem conhece você pessoalmente? Porra. Ele tá na 19ª. O personagem de outro país, não. O personagem tem pele branca? Não. Nós caraca, is your character Brazilian? Sim. Você esteve casado? Ai, eu procurei Tanguinha e ele me disse de Ciclopédia. Que pena. É muito escroto isso. Ele é racista, cara, esse Akinator. Perguntou se o personagem tinha pele branca? Não, ele é brasileiro. Oh, muito bem lembrado, muito bem lembrado. No começo da internet não tinha Wikipédia, cara. É verdade. No começo da internet tinha Google. Era KD e Zik. Eu não usava. Era KD, Yahoo. Yahoo, eu cheguei a ter o Yahoo Mail, cara. O Yahoo Messenger. O Yahoo tentou, ele tentou muito. Fracassou miseravelmente, mas tentou. Cara, vocês, eu lembro de quando surgiu o Gmail, cara. Gmail surgiu pra mim em 2004. Eu pra lembro que, também. Tipo, a gente sofria com, tipo, sei lá, 25 megas ou 5 megas do Hotmail e coisas assim e tal. Aí sofria bastante, porque a gente não conseguia passar nada. Aí de repente veio o Gmail. Gmail naquela época não era por causa de Google, é porque tinha 1 giga. Exato. Né? A gente falou assim, caralho, 1 giga? Meu HD não tem 1 giga e tal, e coisas assim. Vou upar tudo pro meu e-mail, mané, fodeu agora, eu sou um gênio, só eu pensei nisso. Caramba! E aí surgiram, tipo, aqueles serviços de procurar arquivos que quando eles listavam arquivos em e-mails, e aí se você queria baixar um determinado arquivo, você logava no e-mail e baixava o e-mail e tal. Como eu fiz isso? Era do... Não, mas eu fazia isso no do Intellig. Como eu baixei HQ nisso? Porra! Li muita HQ assim, cara. Muita HQ. Puta que pariu. E o Gmail no começo, não era oba-oba. Você não entrava no gmail.com e criava, não. Você tinha que receber convite de um amiguinho e cada pessoa no Gmail só podia mandar 5 convites. Isso me lembra o início das redes sociais, cara. No início do Orkut, você precisava de convite. É, cara. O Orkut era chique, cara. Orkut pra mim foi na mesma época que o Gmail, foi em 2004 também, finalzinho de 2004. Todo em inglês, no donut for you. No donut for you, cara. Pô, o Google Mais também tem convite, até hoje eu não fui convidado pro Google Mais. Eu tenho, mas vai ser que nem o Google Wave, eu vou querer entrar loucamente, quando eu entrar eu vou ver, tá, o que eu faço com isso? E também para tudo no Facebook, cara, que porra é aquela daquela... Algumas pessoas têm um perfil direito, outras pessoas têm um perfil com uma foto gigante quando você abre. Que porra de foto social é essa, cara? Atualização, cara, no Facebook. No Facebook não trocou, cara. Bom pra você, porque todo mundo trocou a reclama. Ainda não, graças a Deus. Mas como é que funciona isso? Algumas pessoas, aleatoriamente, que Facebook aleatório falou, mesmo? Quer trocar, é. Ah, aleatório. Tá explicado. Olha só, se você quer conversar comigo, 1733-98908. Seu número é grande, hein? Seu número é grande. É grande, você. É grande. E a gente... Você pegou no final, hein? Nada. Inversamente proporcional ao tamanho do pênis. Meu número eu lembro até hoje. Ele é 4545-8383. Porra! Vá! O número eu lembro até hoje também. É 2253-1177. Olha! Vista aí que você vai ver. É teu número real? Meu número real. Liga dele aí, telefone. Eu falava isso direto, cara. Pra todo mundo eu passava o número do Disque Denúncia. Ó, me liga aí pro meu filho aí. É um bom jeito de decorar o número do Disque Denúncia, cara. É um bom jeito. O cara ligar. Ele fez da puta, eu liguei pra lá. Alô, você gostaria de fazer uma denúncia? O cara veio reclamar depois. Mas falando nisso, tinha um amigo nosso, né? Que a gente dava o e-mail. Pra todas as contas que a gente ia fazer, a gente mandava e-mail pro nosso amigo. Até hoje, todo o cadastro. Meu cadastro da universidade tá no e-mail dele. Todo o cadastro que eu faço, o e-mail, anotem aí, podem anotar. Ele não usa mesmo. oak@hotmail.com. Qualquer cadastro, site gay, correspondência direta de e-mail. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos pedir pras pessoas a partir de agora mandarem e-mail pra gente com cópia pra oak@hotmail.com, não se esqueça. Vai ser o nome do episódio. Todo e-mail manda com cópia. Mas, amor, ó, manda e-mail pra ele também agora, que você tá ouvindo isso, escrito gordo maldito. E manda send. Ele já desistiu de abrir a caixa de e-mail dele. Vocês estão zoando, mas o bode falou bode uma vez. Ele teve que ligar pro Carvalho pra pedir pra ele abrir a caixa de e-mail pra tipo, confirmar a inscrição no site, tá ligado? Porque ele cadastrou. Eu tenho essa minha merda de cadastrar tudo no e-mail dele e alguns cadastros pedem confirmação. E eu fiz um cadastro sério no e-mail dele. E aí eu fiquei desesperado que eu precisava confirmação. Aí ele pediu pra abrir a caixa de e-mail. O mais legal é que a gente fazia tudo que era cadastro que ninguém quer fazer, tipo, SOS computadores, pro conseguir um mês de graça e tal. Tudo no nome dele, aí o nego ligava pra casa dele, era uma merda. Ah, tu vai pro banheiro público e escreve na parede o e-mail dele. Aquela galera com prancheta na rua fazendo cadastro, responde gostoso, só pra mandar o e-mail. underlineoac@hotmail.com underlineoac. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele é seu amigo, é isso? É amigão, amigão nosso, amigão nosso. Amigo. Não, é amigo mesmo. Amigo, bacana, pô. Bacana. Aliás, Arara, qual é o seu e-mail? Meu e-mail é o_ok. OK. Já errou, já errou. Não, não, se lê OK, se escreve OK. Mas é mudo. OK. É mudo, é OK. Tá perdoado. Você manda agora pro e-mail correto. Se for pra não confundir vocês, vai estar na descrição do podcast o e-mail do nosso amigo. Caralho, bota como nome do episódio. E aí, eu boto isso como nome do episódio. Já é, fechou. Então, isso, naquela época não tinha MSN, não tinha G-Talk, não tinha nada. O que, que a gente usava? Eu usava um negócio chamado ICQ. Ou em inglês chamado ICQ, que é um tipo com eu procuro você e era super estúpido. Caraca, é tipo não, legal, cara, moderno, não sabia. É tipo trocadilho brasileiro do sangue bom, CB. É, cara. CB. É. Ele não é corpo de bombeiros mais não, CB? Não, cara. Não, pô, como que fala, pô, o Manolo é sangue bom, ele é mó CB. Caralho, muito bom, muito bom. Nem eu que sou carioca sabia disso, cara. Você, porra. Você é cariocaço, né? Eu que não sou carioca sabia disso. Você que é carioca tinha o dever de saber, entendeu? Entendi, mas é que eu sou carioca, mas eu não falo CB, cara. E eu não usei isso aqui também. Eu comecei na MSN. Fraco. É, totalmente errado você. Eu sou tardio. Tardio, né? A magia do ICQ, além daquela florzinha, do barulhinho de trem, do... Ah! Era você poder... Rio de Janeiro, mulher feminino, 14, 16 anos, sim, online. Com certeza. Certeza. Aí você procurava pessoas aleatórias pra conversar, cara. Sim. Conversei bastante, cara. Deixa eu contar uma história muito triste, cara. Uma vez eu comecei a procurar, sei lá, eu tinha uns 14 anos. Comecei a procurar alguma garota dos Estados Unidos pra poder conversar e treinar meu inglês, né? Uh-huh. Eu, o velho eu... papo de treinar inglês, Arara, pelo amor de Deus. Não, não, olha só, treinar meu inglês. Eu era um... Liga a Khan aí pra treinar meu inglês. Cara, como é que você ia usar Khan com conexão de escada, cara? Não dava. Tá bêbado. Vem lá, brother, com a vontade tudo se faz, velho. Com a americana eu dava um jeito, nem que fosse pegar minha técnica. Não, mas então, aí eu tipo, puxei conversa com ela, a gente trocou e-mail e começamos tipo, a virar paintball, sabe? Amiguinhos de cartas e tal, e começou a trocar e-mails. E aí, tipo, um belo dia, ela, tipo, meio começou a me bulinar por e-mail. Eu era, sei lá, tinha 14 anos e não sabia muito das putarias, eu não entendi. E comecei a entender, tipo, sei lá, ano passado, quando eu lembrei dela, eu falei assim, caralho, tá sendo assediado sexualmente. E aí, tipo, eu comecei a achar muito estranho e tal, ela falou assim, não, vem pra cá e tal, que eu cuido bem de você. Eu, eita, né? Eita, quantos quilos ela tinha? Ah, nem a Nara. Meu nome é assim, pô, como assim? Aí, tipo, ela me passou o telefone. Uou! Qual é o número legal, dela? Né? Manda o número dela, pra os nossos ouvintes aí. Cara, boa pergunta, não vou lembrar não. Mas eu lembro que, tipo, era um número enorme, né? Porque, tipo, Estados Unidos, aí, tipo, tinha o código dos Estados Unidos, depois tinha o código dos Estados Unidos. Eu pensei, eu não vou ligar aqui em casa, né? Porque, tipo, vai custar caro. E depois meu pai vai me perguntar, o que eu tô ligando pra uma garota dos Estados Unidos, né? Que porra é essa? Aí eu fui lá e comprei um cartão de telefone, fui no orelhão da esquina, tentei ligar pra ela. E tipo... Naquela época, o telefone tinha um lag, né, pra você falar com os Estados Unidos e tal. E aí eu lembro que a gente passou tipo uns 10 segundos falando hello, hello. E ela falando, who are you e tal. E aí acabou o crédito, dos 30 créditos do cartão de telefone. Eu falei, foda-se essa merda. Nunca mais liguei com ela, nunca mais falei com ela. Mas chegou em casa, descascou bastante, hein. Nossa, cara! Aí ele foi depois descobrir o nome de quem tava a conta, foi ver lá, tá? Em nome de Gerald Stewart. Era o negão que falou com ele, de voz grossa. Não, eu ainda lembro o nome dela. Aliás, cara, eu lembrei o nome dela. Vou tentar... Vou dar uma procurada aqui, cara. Agora eu quero investigar isso. Passa no Facebook, manda o Facebook dela aí. Pamela Anderson. Aí o Varara conversou com a Dakota Flaming. Meu Deus, eu tô tentando lembrar. Hoje em dia tem um site, né, cara, que você... É, conecta nele e aí você fala com câmera com a pessoa random do tinha, você abre o site com pênis na tela. É, chat roulette. É. Isso aí, Chateolete. É, eu conheço a história. Por isso que o nome é Chateolete. É Meet Hot Girls in Rio de Janeiro. Cara, uma vez eu entrei no site. Aí tava lá. Pare de se masturbar. Arranje uma namorada agora. Clique aqui. Eu me senti meio agredido. Aí tem a foto do Ronaldinho Gaúcho, né? Motivos. Primeiro, você conseguia mandar mensagens offline. Verdade, isso era muito bom. Isso era muito bom, cara. Você podia deixar um recado pra pessoa e a pessoa via quando ela entrava. Cara, o MSN não tinha isso. Ele faz isso. Oi? Se ele faz isso hoje, não fazia. Se ele faz isso a partir de 2011, né? Ó, quando era o Windows Live ainda, o Windows Message já não fazia. Caralho, moleque. Sabe que era muito, muito foda, é muito mais foda do mundo isso aqui? Que a pessoa via você digitando em tempo real. Não tinha essa parada de você digitar tudo. Isso era muito bom, porque nego não tinha tempo de ficar pensando e tal, pra digitar merda e tal. Ou era na bucha, não era, entendeu? É que nem era na real. Sabe o que eu não gostava? É porque eu não era descolado, não usava esse aqui. Aí eu vi as pessoas, o que que tá no seu about? Tá ligado? Falando em inglês, assim. Que acho que eles... Caralho, por falar em about, por falar isso aqui, eu me lembro de uma história muito boa, envolvendo um amigo nosso já muito citado aqui, da que faz chover. Não, você não lembra de nada, não. Pix, por favor, tá? Pix, tá? Bom, você conta ou eu conto? E a minha versão é mais pervertida. Eu vou contar essa porra, mas olha só. Então, vamos lá. A história consta do ano de 2003, se eu não me engano. 2003, primeiro ano do segundo grau, né? Auge do MSN. O que estava acontecendo? Existia uma pessoa, né? Essa mesma pessoa que, exato, nas horas vagas fazia chover, alisava o cabelo e tal. E essa, tinha um cachorro. Cachorro? Um cachorro que fazia chover também. Então, tinha utensílios de ouro, entre outras era coisas. Era o número um de Age of Empires do mundo. Age of Empires no universo. Então, ele tinha uma mania meio esquisita, né? Uma mania meio esquisita de pegar os seus amigos numa situação um pouco constrangedora, né? Fingindo que é uma garota, quando na verdade ele não é uma garota, até onde eu sei, né? Então eu tava lá no meu bate-papo, conversando, e eis que surgiu, né? Garota inocente, surgiu uma garota lá, veio falar comigo. Acho que era Janaína o nome da garota. Lembrou com carinho. Inesquecível. Se não é Janaína, me desculpa, por favor, tá? Nosso amigo que faz chover. Eu me lembro do nick dela. Bom, eu não lembro, não, mas Flower deixa eu falar. Caralho. Então, e aí esse amigo, né, resolveu me adicionar com esse nick aí e dizer coisas meio fantasiosas, pro lado sexual, tentando seduzir. Eu te bulinar. Seguinte, ele pagou de uma aluna do Pedro II, que pra quem não sabe é um colégio aqui do Rio de Janeiro, que o uniforme é fetiche. É uma... Merece ser bastante parabenizado. Exato. Quem criou é um pervertido de nível maior, mas... Não. Grande, grande designer de roupas aí. Parabéns pra você. Bater muitas palmas pra você. Se é que você entendeu o que eu queria ter com palmas. Substitua palmas por... Por a sua mente aí. Croquete. Continue aí, Bode, você que tava. E aí, ele chegou, adicionou o pombo. Oi, tudo bem? Eu sou a Florence Mel. Eu estudo no Pedro II, eu tenho 14 anos. Seios volumosos, uma linda minissaia. Uma linda minissaia, mas... Foi quando eu vi. Que maravilha de você, Juca. Seu pombo, pô, puberdade, tá ali de bobeira. Porque não, pô, maneiro, né? E aí, gatinha? Qual foi? Aí o filho da puta se passando pela menina. Ah, eu tô sozinha aqui. Pombo, você tem cã? Ah? Não, que isso, não. Mas é tudo no Pedro II. O Pedro II ficava em frente ao nosso colégio, né? Aí o pombo, maneiro, não sei o que, não sei o que lá. Ai, eu tô solteiro, eu queria conhecer rapazes e... Aí o pombo já se engraçou, né? Puberdade é essa merda mesmo, não tem jeito. Opa! 15 anos. Amanhã tem aula, saída do colégio, a gente pode se ver e tal, tentar alguma coisa. Aí o nosso amigo que faz chover, ênfase no amigo, chegou assim, por que a gente não tenta alguma coisa agora? E aí E aí, pombo caiu em desgraça, rapaz. Mentira! Porque aí nosso amigo pervertido começou, ai, eu levanto minha sainha. Aí o pombo lá, pô, maneiro. Aí, todo mundo já entendeu já, beleza? aí, no meio dessa brincadeira, o pombo empolgado lá, ele mandou assim, aí chega um negão por trás de você. Aí, eu falei? Aí o pombo, peraí. Peraí, que porra é essa? Ah, tá, o que ele falou essa porra? Ai, chega um negão, pô, muito legal. Não, não, não, não, não tô gostando disso não, pô. Que papo é esse? Pô, cara, é mó legal. Aí eu acho que o pombo saiu, não sei. Acredito, queira Deus que terminou nisso. E aí, no dia seguinte, chegou o pombo no colégio. Garoto é uma merda, né, cara? Chegou o pombo no colégio assim, porra, conheci uma menininha do Pedro II ontem, porra, muito maneiro. Aí quando o pombo... Eu falei isso, que eu conheci o garoto... Não, vai tomar no seu cu. Não aumenta a porra da história não, viado. Falei porra nenhuma. Eu guardei isso no fundo da minha mente e recalquei pra ficar num lugar muito, muito, muito escondido. O seu cu. Muito escondido. Pelo menos o meu cu é muito escondido, né, Fluff? Então. Pois é. Aí... Deus, né? No dia seguinte, apareceu a porra do viado com a conversa impressa na sala de aula e por isso que esses viados todos estão sabendo dessa porra dessa história, entendeu? Mas não, aí você não tá mentindo dizer que eu fui lá contar vantagem ainda, vai se fuder, mano. A grande verdade é que vocês vão concluir, vão tomar por certo agora, é que eu sempre falei pra vocês que eu tinha parado com essa vida de masturbação aos 15 anos, certo? Uhum, depois desse trauma. Exatamente, agora vocês sabem exatamente o momento aqui. Que eu tomei coragem. Então, queridos ouvintes, o pombo é um campeão. Desde os 15 anos de idade, ele não toca uma bronha. Ele não ouve aquela música da Blonde. Agradeço aí a grande Flávia Snell. Muito obrigado por esse feito aí. Não que nós aqui, outros participantes, façamos isso. Não é mais. Não foi isso que eu disse. Verdade. Fluff, o rei da curirica. Underline Wack, arroba hotmail.com. Arara, o que é mood? Você não sabe o que é mood, cara? Você joga um WoW, certo? Você joga Warcraft, World of Warcraft. Não, só Warcraft normal. Já jogaram um MMO. Alguns. Diablo conta? Não. Mas então, mood foi o primeiro MMO do mundo. Ele era um MMO feito só de texto. Puta que pariu. Sim, cara. Tipo, não sei se vocês lembram daquelas aventuras de texto que você, tipo, fala assim, andar pra direita, andar pro leste, oeste e tal. Agora, você imagina um mundo com, tipo, centenas, milhares de salas, assim, e onde você podia interagir ao mesmo tempo com várias pessoas e tal. Isso era o mood. Isso funcionou? Funcionou, cara. Tem até hoje. Você pode jogar hoje. É sério? Ainda tem. Eu posso, né? Mas... Não, tipo, não quer dizer que você vai achar legal, ainda assim, mas ainda existe, cara, você ainda pode jogar. E, porra, tinha vários moods, porque qualquer um podia lá e programar, porque era super simples, não tava de gráfico. Tinha muita gente que fazia os seus sozinhos e tal, e a grande graça do mood é que, pô, tinha várias coisas. Tinha mood de Senhor dos Anéis, tinha mood de Dragon Ball, tinha mood de Star Wars, e as pessoas iam fazendo os seus, assim. E, porra, era super divertido, cara, eu perdia horas naquela merda. Cara, eu acho que eu posso ter jogado essa merda. A gente perde horas com qualquer coisa. Eu joguei um jogo, e não era começo da internet, não. Eu jogava um jogo chamado Real Dragon. Real Dragon, que você administrava tipo um feudo. Eu, o Pluff e esse amigo do Underline Wack também. E aí... O que era? Era um jogo, basicamente, de texto também. Tinha uma outra imagem, mas efetivamente não afetava o jogo. Você administrava um feudo, você falava, eu quero que 50 colonos colham madeira, 50 um minério em metal. Ah, lembrei desse jogo, cara. Jogamos muito, hein, Plano? Jogamos. Não, era tipo de jogo, não, tem até hoje. Que, tipo assim, você, a cada hora você ganha 7 pontos no jogo, tá ligado? Aí você pode gastar esses 7 pontos pra poder melhorar as coisas da sua cidade. Aí você pode atacar a cidade inimiga, tá ligado? Então, a gente ia pro colégio, eu acordava 15 minutos antes pra poder gastar os pontos que rendia enquanto dormia. E o Pluff, ele era um filho da puta. 15 minutos, caralho, você acordava horas antes, que quando a gente acordava pra ir pro colégio, tava assim, o Pluff destruiu seu feudo. Parabéns. Era muito escroto, cara. Era muito escroto. Era um bom jogo, cara. Até hoje tem de tudo, de nave espacial a navio, por exemplo. Eu jogava um jogo chamado Meteoros, que depois virou Planetário. Que é a mesma coisa, só que você tem planetas, ao invés de feudos. E aí você constrói navinhas e você ataca outras galáxias. E você constrói novinhas? Navinhas. Opa, as novinhas? Eu tenho problemas de dicção, caralho. Você tem voz fina, o outro é gago, eu tenho problemas de dicção, pô. É justo. E o bode caga a bolinha. É melhor falar antes do bate-papo do UOL, né? Oh. Opa! A ideia é que vocês nasceram numa época que existe bate-papo. Vocês não conversam mais em várias pessoas ao mesmo tempo. Vou te falar que eu combinava com meus amigos do colégio pra entrar no chat de idoso depois de meia-noite, porque tinha pouca gente. A gente sabia que ia se encontrar. Eu então, e o moleque que a gente chamava de Highlander e esse do underlineuac@hotmail.com. Mandem e-mails. As pessoas hoje em dia não conversam mais em grupo, né? Tipo, as pessoas conversam mais no mano a mano, um a um, assim e tal. E eles não sabem mais o que é, sei lá, bate-papo do UOL, chat room. Você tá sendo genérico demais. Estou sendo genérico demais. Eu sou racista e preconceituoso. Cara. Não. Tem um amigo meu que entra em bate-papo ainda até hoje, cara. É tipo um cara que, tá ligado, descobriu a internet tipo ano passado. Meu Deus. E entra na internet, entra no bate-papo, cara. Eu não vou revelar nomes aqui. É verdade. A gente conhece? Não, é da faculdade. Ah. Caramba, cara. Como é que alguém que tá na faculdade faz 4 anos... Não, é porque, tipo assim, ele joga bola, faz um monte de coisa que não fica em casa, tá ligado? E aí, meio que foi forçado a usar a internet, então ele pegou todo esse lado podre primeiro. Eu tenho esperança de que um dia ele vai pegar lado bom da internet, mas por enquanto ele fica vendo só mulher pelada, futebol e bate-papo. Esse é o lado mas a pergunta internet, é, cara. Como é que alguém que não conhece a internet passou na faculdade, cara? Brother, verdade. É o mito. Como é que alguém terminou o colegial sem Wikipedia? Não, colegial tem sem Wikipedia. É, também, pô, não tinha. Colegial terminei sem. Trabalho de cartolina. E vocês falando de chat do UOL, tem vários facts, né, do chat da UOL. Eu acho que, tempo que eu entrei, toda garota chamada Agatha, ela tinha sempre o mesmo nick, né, que era Agatha, Agatha. Todas elas faziam a mesma piadinha escrota. Era um bagulho, era muito ridículo, cara. E fora a gente sem noção, né, cara? Que sei, todo mundo que entrou pra, sei lá, vou servir o exército. Aí bota soldado não sei o que lá, soldado musculoso no nome. O soldado gato. Aí bota o nome, pinta o nomezinho de verde e tal, aquela putaria toda. Deixa eu falar que um dos integrantes da Tanguinha Corp usa o nick Cowboy do Amor. Cowboy do Amor. Se você procurar redes sociais dele, você vai encontrar isso. Se você afinar um pouquinho a gravação, você vai saber do que a gente tá falando. Arara? Oh. Não. Todo mundo falou aí que começou jogando Diablo, começou jogando Mood, sei lá, joguinho da antigo, né? Como eu falei, a internet pra mim foi muito tardia. Então, jogar online pra mim, acho que a Level Up Games é que foi o ápice, tá ligado? Foi quando, acho que eu comecei já direto no Ragnarok, por exemplo. Cristo santo! É, cara, é muito errado isso, né, cara? E eu me sentia deslocado, porque as pessoas conversavam no colégio dos jogos online e eu não tinha, porque a internet em casa só chegou depois. Isso por causa da Sakura foi um pulo, né? É, tá explicado, cara. Ragnarok Sakura, pá, tá em casa. O Fluff tá na ordem certa. Nesse momento ele deve tá gravando podcast e ouvindo Restart, cara. Vai. A música pra ele foi muito tardia. Pra ele o ápice foi Nickelback, né? Cara, eu vou te falar que Nickelback foi um dos primeiros CDs que eu comprei, cara, em mídia física. Meu Deus, acertei em cheio, eu sou muito bom. Caralho, é. Esqueci o nome do CD agora, Silver alguma coisa. E do Hanson também, comprei CD do Hanson também. Meu Deus! Pariu, é muito. Pô, o Hanson é muito maneiro, cara. Agora você tá me trollando, cara. Parou. Não, eu juro, cara. Eu comprei, tipo, no mesmo dia, assim. Nickelback e Hanson. A gente tá te dando uma chance, tem que voltar atrás, cara. E aí, um pouco depois, eu comprei o Bruno Marrone, acústico ao vivo lá. Muito maneiro. Tenho até hoje, tá no carro do meu pai. Não, e eu comprei, tipo, de sacanagem, pra fazer um trabalho pro colégio, tá ligado? Que eu tinha que pegar a letra da música, pra não sei o quê. E eu acabei gostando muito, cara. Foi. E aí, Mamonas Assassinas, acho que foi um pouquinho antes do... Desse e acho que só, foi um dos poucos, foi mais ou menos CDs que eu tive na minha vida, assim, físicos. Se vocês estivessem falando de baixar um CD, eu estaria entendendo isso no episódio de internet, entendeu? Inclusive, a gente pode falar dos CDs que a gente baixou na internet, né, cara? Que pô, mas aí estão todos, né, cara? Tem, por exemplo, quando você tem 40 GB de música, você baixou todos os CDs na internet, praticamente. Eu acho que isso é fruto da forra, né, cara? Eu baixo discografia hoje em dia. É. Eu gosto de uma música, eu não procuro o CD do cara, eu procuro discografia, pá! Não, porque, sério, você comprar um MP3, um iPod de, sei lá, 30 GB, cara, isso é sacanagem, cara. Você nunca vai ouvir 30 GB de música. Isso é mais ou menos dessa geração que pegou a internet discada e ficava baixando uma música por noite. É a gente indo à forra, entendeu? Tipo, ah, aquela época que eu queria baixar a porra do CD e demorava 2 semanas, agora também eu tenho um iPod com esse CD e mais 840 CDs. É tipo a criança que era pobre quando era pequenininha e agora é adulto, tem dinheiro e fica gastando com qualquer coisa. Não, exato. Na minha época... Meus 12 Clothmiths são a prova disso. Tipo, eu colecionando videogame hoje em dia. Se bem que eu tô desempregado, então... Não tá valendo nada. Mas você sabe que hoje em dia tem muita gente que tipo ainda compra, sei lá, 4 drives de 10 tera, porque ele baixa todos os filmes que vê pela internet, todas as músicas, todos os jogos, e quer guardar porque um dia a internet vai acabar, alguma coisa assim, ou vai ter um apocalipse. A gente tá vendo que vai acabar, pô. Ou vai ter um apocalipse zumbi e ele quer ter tudo, cara. Cara, se o cara tem apocalipse zumbi e ficar vendo meia-noite em Paris, cara, ele merece um miseravelmente. Pariu. Primeiro filme que vocês baixaram na internet, vai. Primeiro filme? Não foi um filme, foi Prison Break. Foi Prison Break. Caralho? Foi. Foi recente, então. Caralho, foi. Caralho. Foi, porque eu não sabia... Eu até sabia, por exemplo, por casar e tal, mas só que eu não tinha confiança de baixar um arquivo tão grande. E aí um primo meu que manja de computador e tal, falou, pô, passou um CD com várias coisas que até hoje não devolvi. E aí eu peguei coragem de baixar filme inteiro, que antes era só anime. É, antes era baixar AMV ou abertura de anime. É verdade. Era onda. Caralho, falar em AMV, vocês não sabem a alegria que era você baixar um AMV de Linkin Park que Samurai X. Sim. Puta que pariu, cara. Deve ter no YouTube ainda aí, cara. Você vai lembrar que... Ou Stereo Netessan com o Hakusho. Linkin Park em qualquer coisa, né? Eu lembro de Linkin Park em Chrono Trigger, cara. Porra! É, cara. Aquelas animaçõezinhas da versão de PlayStation, nego fazer MV daquilo com Linkin Park. Agora não tinha felicidade maior do que terminar a madrugada e baixar, tipo, 3 vídeos do Peppa Filmes em qualidade polegar, assim. Era o tamanho de um polegar a tela. Passando, era... Qualidade polegar. Qualidade polegar, moleque. Era tipo, sei lá, 14x28. Sei lá, parada assim a tela. Era muito escroto. E o vídeo era, apesar da qualidade ruim, né? O som era decente, dava pra você ver e decorar. Foi assim que eu decorei a fala de praticamente todos os filmes do Peppa Filmes, vendo todos eles pelo menos 514 vezes. Foi uma época muito bizarra da minha vida. Mas quero ver você rodar ao contrário, cara. Ah, se rodar ao contrário. Mas, cara, aí, pô, nessa época aí, com... Como é que era o nome daquele programa de áudio? WinZap? Não, é... Como é que era? Alguém lembra desse Winamp, programa? Winamp. Com o Winamp, cara, fortaleceu pra caralho essa cultura de rodar as paradas ao contrário. Que o Winamp te permitia, né, mexer nas músicas e tocar de trás pra frente, e o caralho A4. Era um player com um pouco mais de recurso. Então a galera pegava as músicas da Xuxa e, caralho, é isso aí, não sei o que lá. E essa época... Eu tinha um amigo com computador tão ruim, cara, que ele não conseguiu ouvir MP3. Ele tinha que primeiro descompactar pra Wave e depois ele conseguiu ouvir, cara. Caralho, que vergonha. E a internet ajudou a difundir as lendas da internet. Por exemplo, todo mundo fala que na Pequena Sereia tem um pênis na torre e o padre tá de pau duro. Mas quem foi conferir essas merdas? Eu não parei pra conferir. A gente toma como verdade. Nunca vi sexo no Rei Leão. Isso aí, naquela época, o Photoshop acho que não tinha um recurso suficiente pra deixar o negócio tão real, cara. Eu duvido que seja mentira. E se tratando da Disney, principalmente. Mas era, com certeza, essa época aí foi recheada dessas paradas, cara. Era muito mito de internet, era absurdo. Tinha... Aquela foto clássica da... Ah, põe na vitrine, pô, por favor. Aquela menininha no corredor, tá ligado? Que ela... Olha, é que... era fantasma. É, essa foto foi tirada num hospital na Dinamarca. Essa menina morreu 7 anos antes de uma doença maligna. Cara, no laboratório de informática, que tinha que ficar... O trabalho era fazer brincar de SimCity. Só que aí a professora não vê a tua tela, ela fica lá na frente. E aí botaram um moleque pra ver o assustador, abriram lá essa foto pro moleque encarar. Ele falou, não tem medo não, não sei o que, botaram pra encarar. Ele ficou encarando e reza a lenda que o moleque começou a passar mal, ficou encarando e não sei o que, e começou a ficar, tá ligado, estático e não conseguia parar de olhar e o nego teve que sacudir ele, fechar um negócio pra ele voltar a reagir, cara. Caramba, esse moleque se chamava Plum. Se chamava Mu, cara. cara. O Bluff era bem capaz de fazer isso. O Mu? O Mu. De Ares? O Mu. Cara, o Mu é uma vaca. Agora tem um camarada e uma vaca. Cara, eu vou falar em vaca. Lembra do o GIF? Não era GIFzinho, era um negócio que vinha no e-mail pra você clicar. Na época da vaca louca, quando o Canadá embargou as carnes brasileiras devido à suspeita de vaca louca. Você clicava, veja o barulho de uma vaca normal. Aí tinha. Ah, isso era louco. Agora veja uma vaca louca. Que coisa. A baratinha, cara. A baratinha. Ai, puta. Baratinha, foi a época que começou o sapinho também, era tudo no diminutivo, né? Pé, pé. Pause de bêbado. É, que é isso. Tinha da animada criança também que ligava e falava que tava preso em casa. Guaranaquate, que tava matando as pessoas, dava câncer no cu. Dava câncer. Porra, peraí, meu tio bebeu Guaranaquate então, cara, isso fudeu. Que merda. E as clássicas fotos dos Mamonas Assassinas Mortos. Ah, sim. Sim, cara, essas são ótimas. Isso era do Assustador, né? Tudo, assustador.net, cjb.net marcou vidas, cara. cjb.net, né? Que é o kit.net também. .kit.net. Eu tive um site .kit.net. Quem aqui teve blog? Blog. Eu ainda tenho. Próprio? Ah, bem, um amigo narigudo fazia chover. Teve um incrível blog, que a gente plagiou, inclusive, segundo ele. Plagiou? É. Ah, é verdade, teve essa passagem aí, importante. Era um blog muito famoso, que aí depois eu e Bod viemos a fazer participar. Eu participei também, só postei duas vezes. É, eu também postei duas vezes. Aí eu depois nos tempos áureos, nós convidamos também uma amiga nossa. É, cara, todo mundo teve blog, né? Blog foi ondinha, cara. E aquele blog de meninas que usavam realmente blog no sentido diário? Ontem eu briguei com o Lucas, estou muito triste. Caralho, mas... Lembrei de uma história, deixa eu contar uma história. Tinha uma prova de biologia, um professor muito ruim. E a gente decidiu, vamos colar a prova, porque a gente sabia que esse professor dava aula em um outro colégio, ele usava a mesma prova pros dois colégios, e ele dava a prova lá, tipo, uma semana antes. Então a gente sabia que ia cair e tal. Então o que a gente fez? Conversou com uma amiga nossa que morava lá, e falou assim, ah, tipo, passa aí pra gente o que vai ter e tal. Então, ela anotava a prova inteira pra gente, e a gente ia lá e resolvia em casa, tranquilo, e levava. Aí a gente conseguiu isso, levamos lá. E, porra, beleza, né? Vamos fazer a prova e tal. Fizemos uma xerox pra todas as salas, cara. Todas as salas tinham uma xerox. Todos os alunos da sala tinham uma xerox. E aí o professor entrou, todo mundo guardou a sua cópia e tal, né? E cada um guardou a sua cópia, menos a garota que sentava justo em frente ao professor. Aí o professor começou a distribuir a prova, olhou aquilo e falou assim, o que é isso? Ah, nada não, professor. Aí tipo, ele olhou, pegou, viu, falou assim, caralho, minha prova inteira tá aqui. Aí ele saiu correndo, pegou uma resma de folha sulfite, deu uma prova na hora pra todo mundo, enfim, todo mundo se fudeu. A gente ficou com raiva dessa garota. Aí começou aquelas trollagens, né, pra mostrar o nosso desprezo pela garota. Então tipo, ela chegava na sala, a mala dela tava revirada do avesso, todos os livros dela estavam de lixo, a mala dela tava cheia de papel higiênico sujo e coisa e tal. Caralho. É bem hardcore, cara. Só ela tava bem nervosa. Só que a gente era nerd, a gente não era violento, né? Só que a gente fez, a gente decidiu trollar o blog dela. A gente entrou no blog dela, e aí eu e mais, sei lá, uns 4 ou 5 amigos, a gente ficou postando comentário no blog dela, até que, sei lá, excedeu o limite de 502 comentários e o blog foi, tipo, derrubado. Era um sistema muito ruim, mas enfim, a gente comentou tanta merda, que derrubamos o blog dela. E aí a gente falou assim, caramba, somos hackers e tal. Hacker. Arara, a gente fazia uma merda assim, o morceguinho, o GIF do morceguinho no MSN. Puta, se você botasse aquilo pro Ctrl C e ficasse mandando direto 7 mensagens, você derrubava qualquer um do MSN. Cara. Ah, era. Junta assim, vários amigos falando com uma pessoa só, tá ligado? Tipo, vamos derrubar não sei quem? Aí os 5 amigos falar com o cara ao mesmo tempo falando morceguinho. Isso era muito bom, cara. Eu morria de rir em casa com essa porra. Mais foda do que isso, era só a porra de um arquivo que tinha, que mexia no, sei lá, nas entranhas do MSN, que você conseguia digitar pela pessoa, tá ligado? Não sei se vocês lembram dessa porra, era um arquivo pequenininho, que aí você botava, tinha a porra do MSN Plus. Ah, eu tinha isso, cara! Isso era bom pra caralho, moleque! Quantas pessoas eu trolei com isso? Que tinha porrada de gente ignorante mesmo no meu MSN. E aí eu pegava, falava com a pessoa, falava, oi, tudo bem? Aí eu mesmo respondia pela pessoa, tudo bem, e você? Tinha que botar exclamação na frente, exclamação e escrevia. Sim, é verdade. Aí o cara, caralho, eu não digitei isso. Aí eu, sério, cara? Como assim, cara? Tu não gritou, porra? Tô gritando aqui, tu gritou pra mim? Ele, não grita isso, cara. O que será que tá acontecendo e tal? Nessa época, eu tava fazendo curso de montagem e manutenção de computador, então o nego achava que eu era hacker, né? Que eu era sinistrão no computador. Sou hacker. Então, você sabe que é uma memória. É, exatamente. Eu sei que é uma memória RAM e tal, etc. Dá pra consertar seu computador, mas só isso. Então, aí, inclusive, eu tô precisando de emprego, cara. Se alguém quiser que conserte o computador, tá dando pra ganhar uma graninha. Então, aí eu tava lá, eu falei, cara... Peraí, essa porra deve ser hack, então, invadindo teu computador, moleque. Se fosse você, desligava o computador agora. Daqui a pouco. Só vi o computador maluco offline, tá ligado? Cara, mas com a porrada, gente. Bom, é hack, mas eu também sou hacker. Eu tinha um truque na MSN que eu conseguia que cada conversa uma pessoa aleatoriamente. Eu entrava no chat com os amigos, aquele chat Manolo, 5 amigos, papo, e aí galera, beleza aí? É o seguinte, eu vou quicar agora uma pessoa aleatoriamente da conversa. Aí eu saía da conversa. Entendeu? Muito engraçado. Muito engraçado. Mereceu passar o que eu fazia com você no colégio. Merecia não, cara. O Pluff sentava. Não sei se a Arara já ouviu essa. O Pluff sentava. Caralho, todo podcast pode contar essa história. É o filho da puta. É a quarta vez já. Pode contar de novo, cara. Pode contar de novo. O Pluff sentava atrás de mim. E aí eu falava, Pluff, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Pluff começava a falar naturalmente. Aí eu levantava o braço. Professora, tá falando aqui, ó. Tá me atrapalhando. Muito bom, cara. Aí, mas continuando essa parada do hacker, tipo assim, tinha um outro negócio que você, além de digitar pela pessoa, você digitava e ela mandava a mesma mensagem que você digitava pra ela, ela mandava pra todo mundo na lista dela da MSN, entendeu? E aí tinha uma outra, tipo, se você virar pro teu amigo ou inimigo, sei lá, você digitava pra ele, descobri que sou gay, pá, e mandava. E aí daqui a pouco o cara... Caralho, filha da puta, tá todo mundo aqui perguntando se eu sou gay mesmo, meu caralho. E numa dessas, esse nosso amigo mesmo que fazia chover, né, ele costumava fazer isso também. E ele disse que fez isso com um primo dele que já era meio esquisito. E o primo dele mandou a mensagem pra, tipo, umas 3 tias, tá ligado? Uma porrada de primo e tal. E aí teve reunião de família e o caralho pra saber se o moleque era gay mesmo, meu caralho. Porque nem eu já tava desconfiado, sabe como é que é? Era uma merda, cara. Eu lembro que nessa época de trollar as pessoas, a gente falou já sobre bate-papo da UOL, mas tipo, eu entrava lá e tal, conversava e bate-papo da UOL, 99% é gente muito, muito ignorante mesmo, né? Que não consegue digitar 3 palavras de sequência corretas. E aí, quando eu queria, tipo, discutir com alguém ou fazer qualquer palhaçada, eu ia falar, viado, eu sou hacker. Tá ligado? Se você não sair dessa porra desse chat agora, eu vou invadir teu computador e fazer várias merdas e tal, não sei o quê. Sendo que porra nenhuma, não sabia merda nenhuma. Aí o cara, porra nenhuma, você tá de sacanagem. Aí, eu descobri o número do seu IP. Vou digitar aqui. Aí começava a digitar. Mas era 192.68, tá ligado? IP de rede, escrotão. E aí o cara acreditava e metia o pé da sala, mano. Eu era fuderengo da porra do bate-papo da UOL. Eu era o cara mais sinistro do mundo. Muito boa essa época. Boa, cara. Eu tava começando a aprender programação também nessa época, né? E quando eu tava aprendendo programação, eu fazia uns programinhas, fazendo uns joguinhos, fazendo umas paradas idiotas. E aí eu descobri o Backorifice, cara. O quê? Backorifice era o primeiro cavalo de Troia que inventaram na internet e tal. Tipo, você colocava ele num programa, e aí quando você rodava um programa, o programa com ele ficava, ele meio que contaminava o computador do cidadão. E o que acontecia? E contaminando o computador do cidadão, você tinha meio que poder pra fazer o que quisesse no computador dele. Você podia acessar os arquivos, você podia digitar pelo teclado dele, você podia mexer pelo mouse dele, você podia ver o que tava passando na tela dele, tipo, tirar uma foto e mandar pra você. Você podia imprimir coisas e tal. E eu lembro que, cara, o que eu me diverti com isso, cara? Tipo, era uma das coisas mais divertidas. Mas, hacker, me explica uma coisa. Isso só funcionava quando o cara executava ou depois que instalou funcionava direto? Depois que instalou, você tinha várias maneiras de fazer ele inicializar junto com o Windows. Então, tipo, ele meio que fazia uma cópia escondida e aí quando o Windows ligava, você mandava ele pelo registro, tipo, ligar sozinho. Puta. É, cara. Era super legal, cara. Super divertido. Foi isso que o nosso amigo ligou pra gente quando a gente viu a foto dos dois caras louros comendo. Sou hacker. Cara, eu lembro que, tipo assim, no colégio que tá, tipo, sétima série, tinha aquela visita bienal. Incrível, né? Pra turma inteira zoar na bienal. Que zoando. Ó. Que zoando. Galerinha da Bienal. Zoei. Aí... Comprei livro do caceta por R$3, sendo que no jornal veio por 5. Aí nego só voltava da Bienal no dia seguinte, tipo assim, se você não foi, você viu seus amigos. Aí, porra, comprou o quê? Aí nego só comprava ou o livro do Caceta do Planeta, ou alguns hackers com R compravam um livro de hacker. Tem uma capa verde, livro grossão, deve ter pagado R$100 naquela porra. Como se ele fosse... Hacker de verdade aprende com a internet, não aprende com essa merda de livro na Bienal, cara. Aí o pseudo malandrão gastava R$100 com livro de hacker que eu nunca ia ler, cara. Sim. Não, tem que ganhar dinheiro de alguma coisa com esses trouxas, né? É, mas fazer o quê? Porque na verdade você tem que falar pra eles o seguinte, cara, se fosse realmente perigoso e tipo de hacker mesmo, eles não estariam vendendo, eles estariam proibindo, né? Exatamente. Um dos livros mais populares que eu lembro, tipo, de e-book, nessa época de internet limitada, era o Anarquista Cookbook, o livro de receitas do anarquista. Não sei se vocês chegaram a pegar. É, eu conheço, surge bomba por todos os lados, muito bom. É, então... Não, aquilo, cara. O Manifesto Hacker. Outras coisas assim, cara. Tinha um manual de como hackear o sistema telefônico dos Estados Unidos, que eu lembro até hoje. O melhor livro tem aqui em casa, Como Configurar Seu PC para Jogos. Tenho aqui em casa até hoje. Outra coisa que não tinha na internet, cara, não tinha cheat pra jogos. Não tinha jogos, basicamente. As pessoas falavam sobre jogos. O site de jogo brasileiro tinha o Banana Games. Caramba! Puta merda. Era roots, cara. Não tinha WoW. Tinha fulano.com.br, cara. Isso eu não me lembro. Você não lembra do fulano? Não. Alguém lembra do fulano? Nunca vi mais gordo. Cara, fulano.com.br, o que era? Era um site de mini-jogos. E aí você ia fazendo os mini-jogos, você ia ganhando pontos. E aí você podia colocar esses pontos pra concorrer a prêmios. Caralho, eu me lembro disso. Você eu lembra? Era cadastrado nisso, pedia CPF. Minha pedia CPF. Minha comigo pra isso, caralho, mas eu consegui. Botei o CPF falso. E aí, tipo... caralho, que filha da puta, cara. E tipo, era coisa do tipo, ah, responda essa trivia. Cada resposta certa dá 10 pontos e não sei o quê. Cara, ainda existe esse site, eu só não sei se é exatamente isso. Ainda existe? fulano.com.br. Deve existir, cara, não sei, mas, tipo, não é mais relevante pra juventude brasileira já faz um bom tempo. E o bacaninha.com.br? Esse eu não lembro. Cri, cara. Cara, tá foda. Você não fala, e não sei o que. Aí ninguém lembra, a pessoa explica. Aí o bacaninha era tipo esses sites besteiras de hoje, só que naquela época tudo era mais lento, então a mesma imagem engraçadinha ficava 3 meses no ar, sabe? Só isso. Bacaninha, tinha o troféu bacaninha, que era o bacaninha. Só isso. Era idiota. Cara, lembrando, a gente teve um podcast que a gente falou de presente de Natal, dos parentes imbuídos de boas intenções. Eu lembro que eu ganhei também já também daquela revista PC Game, ou sei lá o que vinha com o jogo, cara. Ah, ou então vinha com uma porrada de demo. Caralho, que merda. Revista de Gerard. Sua tia te dá. Aqui, você gosta de jogo, né? Comprei essa revista pra você. Vinha com uma porrada de demo, aquela merda. Caralho, demo até de jogo de Super Nintendo. Cara, eu tenho uma revista CD-ROM. CD-ROM. Que tinha demo de GTA 1 e você fazia um bugzinho, você baixava na internet pra poder jogar o demo infinito. Então você tinha a primeira cidade liberada. Como eu joguei GTA 1, puta que pariu. Caralho. Muito bom, gente. Eu gostava da PC Expert, cara, que tinha 400 jogos pra Windows e tal. Quem era que jogou bom, Time Commando? Eu joguei, eu completei. Porra, jogaço. O meu travava na pré-história, mó merda. Sério? Começaram a vender de novo no GOG.com. Sabe uma coisa que nego jogava? Steam, Time Commando, eu compro agora. Não tem no Steam, mas tem no GOG, cara, que é Good Old Games. Só vende de jogo velho. Boa. Sabe uma coisa que nego jogava muito na época da internet em baixa mesmo, a internet de escada escrota? O jogo do Show do Milhão, moleque. Show do Milhão. Show do Milhão. É caralho, que porra. Eu passava a tarde inteira jogando essa porra. Não, é só pra decorar as respostas, entendeu? Ganhar 1 milhão. Puta que pariu, era uma merda, cara. Funk do Milhão, cara. Funk do Milhão. Funk do Milhão. Velhinha do CS. Velhinha do CS. Silvio Santos na Lan House. Porra, puta que pariu. Só clássico, cara, só clássico. Porra, e falar em música antiga na internet, temos o clássico do Mamute. Um mamute chiquitito queria volar. Ah, é, mamuto queria drogar. Provava e não podia drogar. Do gato, do amigo, ele quis ajudar. 500 cigarritos, três ou fumaram. Foi a primeira música meme que destruiu sua caixa de e-mails porque tinha 3 megas. Meu Deus. Cida! Arma mulher, Cida! É uma música em espanhol. Ah, mas era espanhol, pô. O mamute clássico é espanhol. O mamute virou merda. Cansei! Essa música foi instrutiva, cara. Aprendi que Cida é em espanhol, cara. É, vai te ajudar na Colômbia, ó. Incrível, hein? Vai me ajudar muito. Duvido que tu vai morrer de AIDS lá, cara. Vai morrer de Cida. Buenos dias, você tinha Cida? Não, ok, podemos transar. Colômbia ganhou um prêmio, moleque. É o local onde as pessoas menos morrem de AIDS. Elas morrem muito antes de outras causas. Podemos folar então. Eita! Que merda, cara. Esse mamute era muito bom. Underline Wacker, hotmail.com. Você hoje em dia fica tirando suas fotinhas no espelho, botando no Facebook, não sabe o que é ter que estar online à meia-noite, trocar CIP por um país desconhecido da África pra criar um aclamado fotolog.net. Não, e pior que era uma guerrinha, porque tinha fotolog.net, fotolog.com, flogão. Então você tipo, tinha que ver onde tinha seus amiguinhos pra você ir também naquela rede social. Naquele... É tipo uma rede social praticamente. Fotolog.net era o bom. Flogão era você brasileiro de merda. Era tipo o Orkut dos fotologs. Que eram tigres. O flogão nunca foi bem que isso. Verdade. Ninguém gostava do Fotolog, né? Que merda, acabou. Cara, tem que lembrar que muita gente que é famosa hoje começou nessa porra de Fotolog, incluindo a Marimun, cara. Marimun, temos também a Marimun. É, e a Marimun. E o Serginho do Big Brother. O Serginho do Big Brother. Não, cara, eu sei... Pô, mas é a Marimun. Eu gostava mais dos homens que, tipo, ficavam imitando as fotos da Marimun e tal, e tirando sarro dela. Cara, vou te falar, tinha um Fotolog. Eu vou ver se ele... Porra, eu tô catando aqui, mas abri fotolog.com/pluff, mas não foi. Sacolinha. Tenta aí, fotolog.com/cybuster. Cybuster? Era o seu, Arara? Era o meu, deixa eu ver se eu acho. Arara, eu sou o único heterossexual dessa porra mesmo? Olha aqui, vou mandar o meu pra... Que pariu, brother. Puta que pariu. O Fotolog, ele surgiu na onda das câmeras digitais, né, cara? Que... Juntamente com elas. Juntamente com elas. Assim que surgiram as câmeras digitais aqui no Brasil, virou aquela febre, cada um tinha uma diferente, que era uma porrada de marca chinesa também que eles vendiam. Eu lembro que o nosso amigo lá no colégio tinha uma azul pequenininha, que não era de marca nenhuma aquela porra. Mas era o bicho, porque era uma câmera digital. Meu Deus, vamos que é o Fotolog da sala! É verdade. Style. Aí tinha um amigo na nossa sala que ele levava... Muito filho da puta ele. Ele levava a... Como é que era o nome daquela parada? Tipo uma agenda eletrônica, mas não é a agenda eletrônica, tem outro nome. Que foi entre as câmeras digitais e a outra tecnologia que depois virou iPhone. Então, ele tinha um gadget desse maluco aí, do pai dele, que era, porra, tipo uma agenda mesmo, que tinha uma câmera, que a qualidade era uma merda, e ele levava lá pra sala e tirava foto da galera e cobrava depois 10 ou 15 centavos por foto pra mandar pro teu e-mail. Ganhava dinheiro com isso, mano. Eu vendi muito CD quando tive gravador de CD, cara. Eu baixava música, Google Dolls, Iris. Vendi muito CD, cara. Cinco conto, 12 música, mané. Todo mundo acho que fez isso. Olha só. Porra, é essa, cara? Caralho, eu procuro pelo meu nome completo no Google, aí aparece as 4 primeiras páginas são do Facebook. A quinta é o meu perfil no The Escapiste. O que seria isso? Sendo que eu nunca fiz perfil no The Escapiste. Que porra é essa? Aposto que foi alguém que usou o seu e-mail do oac.com e tal, e aí deu nisso. Caralho, verdade. Que porra é essa, brother? Selfish Drog with the World. Se é pra falar de história de internet, eu acho que já pode ser incluído nosso amigo Orkut, né? Da Rosquinha Rosa aí. Já tá enterrando o Orkut? É, já foi enterrado, né, cara? Eu tô só comparecendo no velório depois aí pra dar minhas condolências. Porque eu tenho Orkut ainda, entendeu? Inclusive eu não quero que ele feche de uma hora pra outra, porque tem fotos que estão lá que eu ainda não peguei, né? Não passei pro meu computador. Mas é cada dia menos visitado, né? A galera tá migrando tudo pro Facebook aí, tá um negócio complicado. É, agora o Orkut mesmo nessa fase, mesmo estando acabando aí, eu acho que tem diversas passagens que a gente deve lembrar. Muito, muito interessantes, inclusive, né? Então vamos lá. Eu não gosto do Orkut, não. Não gosta, não? Não. Então foda-se, tá? Então, não. Aí o... Aí. Pombo, eu não gosto do Orkut, não. Não? Então depois eu falo o que você vai fazer, tá? Com essa... essa parada aí. Então, o Orkut... Aí, oi, oi. Eu ia falar que eu não gosto do Orkut, não. Ah, tá, tá. Ah, vai tomar um cu tranquilo, beleza? Então, cara, não muito tempo atrás, eu entrava muito no Orkut pra visitar a comunidade do meu time de coração, que todos sabem o que é o Vasco. Vasco! Vasco! E o Flamengo? A 8 mil! Então, e lá na comunidade do Vasco, sempre existiam passagens muito interessantes, né? Os mitos que eram inventados pela galera lá, que eu acho que é uma coisa muito legal do Orkut e deveria ter sido levado para alguma outra rede social, que é esse lance das comunidades. A galera realmente se conhece, tal, conversa dentro dessas comunidades, eu acho bem interessante, não acontece fora. Enfim, acontecia muito daquele sub, que lá eles chamavam de sub-15, né? Que é o molequinho que tá tentando se enturmar, tá como diz o nosso amigo Lápis do Baixo Frenzel, que tá quase pegando mulher, né? Ele tá lá ali naquela que queria se enturmar e ele tenta contar vantagem em algum ponto, né? Às vezes tá com uma namoradinha e aconteceu exatamente isso uma vez lá. O garoto chegou, falou: "E olha aqui a minazinha que eu vou comer hoje à noite." E postou a foto da garota, lá do álbum da garota, pegou e jogou o link lá. Só que como tem filha da puta em todo lugar, e parece que nessa comunidade tem uma proporção muito maior do que o normal... É vascaíno, né? É vascaíno. Não, mas aí pelo menos eles estão comendo mulher, né? Que nem na comunidade fluminense, por exemplo, que ele postaria foto de um garoto de 16 anos. Eu vou me ligar. Então... aí... ele, a partir do momento que ele postou essa foto, o nego já foi no instinto selvagem de catar a foto, buscar o perfil da garota, entrar no perfil e arrumar um jeito de contar pra garota que o cara já tava fazendo isso. Não conseguindo entrar no perfil da garota, eles entraram no perfil dos familiares da garota e mandaram pro outro perfil lá o link com o print screen da parada, tá ligado? Ou seja, fuderam com a vida do maluco. Teve uma dessas aí que o lance foi até pra polícia, cara. Porque o maluco postou foto da mina pelada na comunidade, o nego pegou, espalhou, mandou pra família da garota, deu uma merda fudida, maluco. E não era só lá que acontecia, não, cara. O Orkut, acho que era a mídia social do barraco, moleque. Era um bagulho muito bizarro. E viva o Orkut, cara. Merece ser lembrado só por esse momento importante. Pra mim, pelo menos. Orkut foi legal. Eu gostava do Orkut porque as pessoas me davam parabéns, cara. Foi a primeira vez que eu recebi parabéns na minha vida, assim, pela internet. Eu achei um negócio muito legal. Imagina 100 pessoas te dando parabéns, cara. Na vida real, se fosse 10, era muito. Isso contando eu mesmo. Isso é legal. Então, hoje em dia, zero pessoas vão te desejar feliz aniversário. Hoje em dia, ninguém deseja feliz aniversário somando Facebook, Twitter e Orkut, cara. A última mídia social, a última rede social família, né? O resto é tudo palhaçada. Enfim, foda. Acho que é... Ah, encontrei meu fotolog. meu fotolog é fotolog.terra.com.br Bluff Place. Que fruto, cara, muito maneiro meu fotolog. É, galera, é o seguinte, esse podcast acabou, mas o papo não se encerrou, então aguardem um programa número 2, uma continuação. Não tão cedo. Nós vamos revelar um outro e-mail pra vocês poderem mandar spam e tudo mais, cadastrar lá, não tem problema algum. Então, aguardem. E queria agradecer a participação do Mano Arara. Caralho, ele tá dentro do banheiro agora, assim. Tá de longe. Tô mais perto agora de você. Tá mais perto. Lindinho demais. eu sou teu amigo filha da puta. que merda, cara. Caralho, maluco. Caralho, vai tomar no cu. Não podemos ser lindinho demais. Não podemos negar que eu sou lindinho demais e eu tenho um pênis coberto de pequenas macaquinhas. Não é não, Manuva? A piada do começo se fez no final. É verdade. Tá bom, né? Então é isso. Vai agradecer a gente também não, porra? Tem que agradecer, por quê? Viado. Por essa merda? Então tá. Pô, cara, você é lindinho demais. Não podemos negar. Não podemos negar. Muito gay, mano. Puta que pariu. Bom, falando sério, eu só queria lembrar pra todo mundo que a gente falou muita coisa aqui e tudo mais, mas a internet é muito vasta. Então, esse episódio provavelmente vai ter uma continuação, né? Vocês aguardem aí até a 204ª edição que deve sair alguma coisa. 204ª? 204ª. Nossa, começa isso? É, 204ª. É isso aí. 204ª. Entendeu? Aguardem! É isso aí. E-mails. Sim! Começando aqui mais uma leitura de e-mails do Guia Corp, referente ao cast número 41, sobre filmes ruins, a lei dos... 40. 40, é verdade, estamos no cast 41, é sobre o cast 40, muito obrigado, é por isso que está aqui o nosso amigo Jardel comigo. Jardel, manda alô pra galera e fique à vontade aí para fazer qualquer comentário pederasta. Hoje não temos aqui a censura do nosso amigo Pluff e nosso amigo Bode, né, que estão nesse momento fazendo meinha em algum lugar desse planeta de Tanguinha, com certeza. Uhul, vamos fazer swing hoje. Então sobramos nós dois, cara, e agora? O que a gente faz? Opa, esquece essa gravação, vambora. Opa, então tá, vou começar aqui a gravação com o e-mail do nosso amigo Davi 8, 26 anos, Fortaleza, Ceará, e mulher de malandro. Olha só, tá no time do plano do Bosch, ele é. Vamos começar aqui então. Ele diz: oi, Tangudos, o podcast Troféu não foi ruim. Sei da zoeira de vocês, mas pra ficar organizado teria que ter uma categoria extra, a que foi sugerida pelo Bode, renovação carismática. Porra, o podcast não foi ruim. Pô, eu fiquei feliz agora, cara, com essa elogia. Primeiro, velho, estão melhorando. Esse foi o melhor elogio até agora, velho. Já falaram que tá uma merda, já falaram que tá muito ruim, não. Depois foi ruim. 40, é a primeira vez que falam que não tá ruim. Não foi ruim, olha só, é a evolução. Então, aí ele diz que a maioria, se não todos os humoristas novatos, são fortemente ligados ao âmbito da internet. Competir com a televisão não seria justo. A TV tem regras bem diferentes que limitam muitos assuntos que podem ser abordados pelos humoristas, ainda mais hoje em dia. Eu concordo com ele, entendeu? Eu acho que o que acontece, o humorista que trabalha pela internet, ele tem uma liberdade maior, inevitavelmente, de fazer suas piadas, suas gracinhas. Então, acontece diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Rafinha Bastos, né? É, e aí vocês vão e tiram ele do troféu, porra. Ah, ele saiu do troféu porque os competidores eram muito fortes também, rapaz. Ah, sim, eu perdi que é o bicho. É o bicho, rapaz, você tá falando que não? Ele sabe nada de humor, você. É, o Tiririca vai me matar e eu vou morrer! Enfim, ele diz que normalmente ele não é chato quanto a filmes, que ele releva muita coisa, mas o mencionado abaixo encabeça a lista de piores dele. Ele acaba se referindo aqui ao Gamer, de 2009, que diz que tem um elenco bem famoso, né, com... Porra, eu gostei de Gamer, pô. Tu curtiu? Parece que ele não gostou não, cara. E ele deixa bem embasado aqui porque ele não gosta. Eu acho que eu sou um gordo granudo. Pois é, ou então porque você queria que alguém jogasse você. Que por favor, play me. Na parede. Aí ele fala aqui que tem muita gente famosa no filme, tem o Gerald Butler, né, que é o Dexter. Aliás, o Gerald Butler é o cara do 300, não é isso? Sei lá. Eu acho que é. Então, aí tem o Dexter, tem o Terry Crews, a participação de Milo... Ah, fala uma porrada de gente aqui, que é protagonista do Heroes e filho do Rock Balboa. Então, aí fala que a galera tá condenada à pena de morte e recebe como punição uma alternativa a participar de um projeto do reality show onde ele luta pela própria sobrevivência. Fala aqui que parece com o filme dos Condenados, que eu não sei, que eu não vi, eu não sou tão fã assim de filmes, que também é bem ruim, mas pode, por ser feito pela WWE, que eu também não sei do que se trata, já saberíamos que era galhofa. Enfim. A WWE é uma empresa de filmes. Ah, empresa de filmes? Pra mim tinha alguma coisa a ver com luta livre. Mas vamos lá. Ele fala que o projeto é uma visão de como os videogames seriam no futuro, né, que pessoas iam controlar as outras através de sensores de movimento. E dentro do filme há dois jogos: um FPS, estilo Modern Warfare, só que real, né? E o outro estilo The Sims, com a putaria rolando solta. Cara, já pensou? Se o mundo for esse negócio de jogar, eu vou ser o mago, cara. É verdade, cara. Já tá soltando fireball na galera aí. Quem escolheu o Jardel como player vai ter um Wizard no time, velho. Tem um Wizard aí, o cara que conseguiu completar a missão de ficar aí 30 anos aí pra virar um grande mago. Jardel, quando você estiver mandando bola de fogo na galera, eu tenho certeza que você vai comer todo mundo, mas eu daria pra você. Não, pô, mas daí eu não vou querer perder meus poderes, né, velho? Sou eu, bola de fogo. Enfim, aí ele fala aqui, vamos às pérolas. Ele diz que em determinado momento do filme, eles tentam enfiar com tudo o conceito de jogos online. Tem um diálogo ridículo onde o Leônidas... Ah, viu, era o Leônidas mesmo, cara. E era controlado por um jogador adolescente e o pai do Chris joga por conta própria. E aí o Leônidas enfrentaria o Terry com lag e não teria a mínima chance. Ele diz que o Leônidas consegue fugir do mapa e, ao encher a cara antes, entra da partida e usa seu vômito como combustível para ligar um carro. Puta que... Como que alguém consegue ligar o carro vomitando nele, cara? Cara, eu acho que eu não vi esse filme de novo. Eu não vi direito, vou assistir de novo, cara. Você viu a versão lúcida do filme, rapaz. Ele viu a versão com dorgas. Enfim, aí ele diz que ao avançar no filme descobre que o Dexter era o grande vilão, que ele queria espalhar a técnica utilizada no jogo para controlar todas as pessoas do mundo. Vilão megalomaníaco genérico, segundo ele. Tipo Pink o cérebro, né, velho? Pink o cérebro, vamos dominar o mundo, Pink. Isso durante uma performance musical de dança e canto. Puta, o cara vomitou no carro. Aí o Dexter queria dominar o mundo com vômito de carro e controlando as pessoas. E caralho, que merda, moleque. Uma porrada de... Ele fala aqui, uma porrada de cena sem nexo de nudez e caralho. Ah, tem nudez, então é bom, porra. Tá reclamando de... Porra, Davi 8, tá reclamando de nudez nos filmes? Você tá de sacanagem com a minha cara. É o único filme que o Jardel vê que tem nudez e sexo, cara. Qual? Todos, pode ser Pornóquio, Jorrada nas Estrelas, daí tudo tá na tua coleção, tá não? Pô, tem mulheres com seios semi de fora, vem só um biquininho. Só que tá valendo, né? Se for desenho também tá bom. Pô, cara, não fala, velho. Fala. Nem fala, é tentáculos então, porra! Enfim, ele termina aqui o e-mail e manda um abraço pra todo mundo, até mais. Muito obrigado aí, Davi 8, principalmente pelo seu elogio aí ao podcast, que não foi tão ruim assim. É, ou seja, o Pombo relevou tudo que você falou e só prestou atenção na primeira frase. Só na primeira frase, só no que era referente a nós. Porra, mas também um monte de coisa de noção. Vamos lá, vamos nos comentários do site. Jardel, lê o primeiro aí pra gente, comentário do site. Temos os comentários do nosso amigo Adão Palmeira. Adão Palmeira é o desenhista, né, velho? É o desenhista? Eu não tenho certeza. É, o Dexter é o desenhista. A gente tem tão poucos ouvintes que a gente sabe até características. É, pô, a gente se identifica com eles já, cara. Verdade, rapaz. Ações de relacionamento aqui, o marketing rolando solto. Vai, fala aí, fala aí. Ah, no meu pensamento, a melhor adaptação foi do Iron Man. Porém, teve um filme antigo onde tinha o Hulk e o Thor juntos. Muito maneiro esse filme. Só não lembro o título, mas o Thor, deste gostei mais do que do filme recente. É, ele se embolou um pouquinho, mas eu acho que o que ele quis dizer é que ele gostou muito do Iron Man, só que tinha um filme antigo que tinha o Hulk e o Thor juntos, e que ele achou muito maneiro e gostou até mais do que o do Thor. Pelo menos foi isso que eu entendi, eu consegui tirar aí disso tudo. Eu não assisti nada nenhum desses filmes ainda, tô meio desatualizado, a internet me deixa sair da frente dos jogos. Tá também, só ficar vendo pornô aí, essa porra desse jantar escroto, cara. Tem que assistir esse filme. Esse filme eu sei todos, cara. abre o YouTube 8 lá e vê os favoritos lá, eu já assisti todos. Ah, tem que fazer, cara, um podcast sobre pornô oriental e rentais, assim, específico mesmo pro Jardel ou Nar. É, eu gostei do filme do Thor, cara, eu achei bacana, entendeu? Muita gente discorda de mim, fala que foi fraco, mas como eu não sou, assim, tarado por filmes, qualquer coisa que fazem eu acho muito bacana e bato palmas. Cara, eu gosto de filme de japonês jogando shuriken, velho, o resto é bobagem. Só shuriken que você gosta de japonês jogue? Opa! Opa! Opa! Tá bem pederasta essa leitura, mas assim tá bom. Aí o Thiago Miro fala aqui também que foi foda brigar com a gente na gravação, e ele pergunta aqui que a confirmação se o final do efeito borboleta foi foda ou se não foi. Não, primeiro que ninguém brigou com o Thiago Miro na gravação, isso aí ele tem certeza que ele tá falando zoeira, né, porque houve aí um desentendimento sobre a qualidade do filme do Arquivo X, que eu nem vi todo porque eu achei uma bosta. Foi a primeira participação do Thiago Miro? Foi a primeira participação. Ah, então é normal, o Plus tem que xingar o primeiro, velho. Tem que xingar, é verdade, o Plus é ignorante, escroto. Eu quero ver o que ele tá fazendo com o bode, mano. Um deve estar xingando muito o outro no meio da putaria. Enfim, aí ele fala que realmente o final do efeito borboleta alternativa é foda pra caralho, entendeu? E eu espero que seja o único final alternativo, né? Porque dizem que o filme tem uma porrada, eu não vi todo, só vi esse aí, alternativo. Mas é legal. Aí tem aqui embaixo tem uma discussão aqui que não é de família, né? Eu queria deixar bem claro que não é uma discussão de família. Que o Thiago França responde aqui ao Pluff, que vai dar uma de Malandrilson. E aí ele fala que esse programa vai ter mais comentários do que o Troféu Ronald Golias. Só que ele fala isso quando o programa já tem 15 comentários, entendeu? Ou seja, claro, já teve mais comentários do que o Troféu Ronald Golias. E o Thiago França enfatiza isso daí. Ele elogia aqui mais uma vez também o episódio, o Troféu Ronald Golias, que pra ele ficou muito bom. Né? Faltaram só mais uns 15 elogios pra ficar tranquilo, como não tiver. Enfim, a gente vai trabalhando pra ver se melhora, né? Eu posso ler o comentário do Davi Monteiro? É aí, né? Comentário do Davi Monteiro. O comentário é meio grande, esse podcast pode ficar grande, então eu vou ler bem rápido o recado dele. Rapidinho. Oi? E aí vai. Acabou? Acabou. Bom comentário. Obrigado, Davi. Mas eu acho que esse Davi Monteiro é o Davi 8. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Davi 8. Então ele já mandou dois recados, já fez várias paradas aí. Então um oi pra você também, né, velho? Um oi pra você também. Oi, em inglês, hi. Em japonês, como é que é, Gardel? Estratégia. Estratégia pra você também, cara. Então, lê aí o outro comentário do Adão Palmeira aí. Adão Palmeira agora nos comentários do site, sem ser pelo Facebook. Okay. Vamos lá. Uou, ainda voto para que faça um podcast sobre as HQs. Sugeri Guerra Civil e o Circo. Ah, esse é o nome de um negócio. Não li, mas me recomendaram A Terra Sombria, Demolidor. Parabéns pelo trabalho. Não vi um monte de filmes, mas é muito bom. Se enlouquecer, não se apaixone. Ver legendado, recomendo. ATT Adão Palmeira, Master Metal Hug. Cara, eu também queria sobre HQ, só que rentais, né, velho? Sobre rentais é sempre mais gostoso, né, cara? Mas ele fala aí de alguns filmes, né, que pra completar eu também não assisti, né, e eu não tenho muito o que comentar. Como o Pluff e o Bode, que gostam mais de filmes, estão fazendo meia nesse momento, eles não podem dar seu parecer, mas de qualquer forma, muito obrigado aí pelos elogios e pelo seu comentário. Eu vou assistir o que você falou, pode deixar. Eu também vou assistir. Tô prometendo até hoje que eu vou assistir o filme do Power Ranger, o terceiro. Ele é de 1999, sei lá. Saiu um ovo, né? É, verdade. Enfim, é isso aí. Eu acho que foi só, né? A Dom Palmeira que mandou no início e no final. Tivemos vários comentários, um e-mail apenas, mas aí. E o do Júlio Silva ali, ó. O comentário do Júlio Silva, o Bozo. Júlio Silva, vamos ler a porra toda hoje então, né? Júlio Silva. Vamos ler a porra toda, só que nós estamos comentando isso aqui. Ele fala, uou! E tome mais canguinha na cara da sociedade. Baixando-os e vamos todos ouvir. Peças. Peças. Me gusta. Me gostar. É isso aí, acho que agora acabou. Se tiver mais qualquer comentário, eu não vou ler. Vocês se fuderam. E é isso aí, até mais. Fiquem com Deus, aguardem o próximo podcast. E tomara que vocês morram todos com vergonha incandescente enfiado nos seus cuzes. Tô querendo agradar o pessoal aí. Tô querendo agradar todo mundo. Abraço. Abraço. Nada de nome completo aí, não. Não, tá aí. Só tranquilo. Não, mas falaram meu nome completo aí, brother. Ah, a gente não, fica, cara, relaxa. Não falaram Ferreira, cara. Obrigado, cara, por essa informação.